que tomar a pílula azul. Fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Ouvintes do Magicando, está começando a sua dose de não, calma. Rapaz, quase, hein? Imagina todo dia? Não, por favor. Sua dose quinzenal de magia e capirotagem. E hoje vamos falar e complementar tudo que a gente tinha falado até então. Na verdade, a gente vai falar do que a gente não falou, do Libernul. Porque a gente sempre cita o Libernul. E eu fico até meio emocionado, porque, porra, eu fico feliz que o pessoal aceite nossas indicações e nossas recomendações, né? E a gente já falou sobre servidores, sobre banimento, a gente já falou sobre muita coisa que tá ali no cerne do Libernul, e a gente acaba deixando algumas outras coisas de lado. Então a gente vai fazer o seguinte, pra encerrar nesse momento o Libernul, não quer dizer que a gente não vá voltar a citá-lo ou, por exemplo, trazer o Psiconauta, né? Que já que é Libernul e Psiconauta. Aqui a gente não vai falar do Psiconauta, mas talvez uma outra oportunidade. Mas a gente acredita que existem mais outras formas de abordar. E eu acho que vamos encerrar nesse período Libernul. E aí a gente vai pra frente, fala de mais coisas e quem sabe a gente retorna aí em algum momento. Então a gente vai falar sobre o Lux, o Nox e Lívia, para de tirar foto. E pra me ajudar temos aqui Marcos Keller. Olá! Tudo bem com vocês? Pra quem não quer fazer qualquer coisa, um ótimo caminho é o Libernul. Assim dá pra você poder tudo, né, e não fazer qualquer coisa. É um ótimo ponto de partida. Exatamente. Temos aqui também Liv Andrade. Oi, gente. Eu vou dar um beijo, Megs. Eu vou falar a frase dela do Twitter hoje, que tem muito a ver com a minha pessoa. Boa noite para todas as criaturas do caos e do cão. Tá bom. Makes sense. Ah, estamos aqui ele, Vinícius Ferreira. Pessoal, meu recado pra vocês hoje é o seguinte: não confunda alfabeto do desejo com abecedário da Xuxa. A de amor, B de baixinho, C de cu. E temos aqui ele também, convidado especial para nos abrilhantar essa noite. Temos aqui ele, o nosso Kleber oficial. Não, o Kleber da vida real. Não, ele é o amigo do Kleber. Verdade. É o amigo do Kleber, o real oficial, Will. E aí, cara, tudo bem? Saudações, gente. Me ofereceram pão com mortadela para vir aqui. Tá explicado. Ih, rapaz, é verdade. Só tem. Só cadê tem que eu quero? Então, vamos falar sobre o Lux, o Nox, o. E o meio termo. E o meio termo. E o quê? A1. A1. Deixa eu falar da A1 também. Não, Léo, a pauta é foda, né? Então, eu ia fazer essa piada, só que vocês não deixaram. Enfim, bora lá pros recadinhos e a gente já volta pra destrinchar ainda mais o Libernul e falar do que você ainda não teve coragem. A parte 2 do Libernul você não viu ainda. Chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. Lembrando que se você gosta do nosso trabalho, quer continuar com que a gente dê nossas opiniões por aqui, é imprescindível que você compartilhe para pessoas que curtam esse tipo de temática. Apresente se você acha que a pessoa está muito rebelde, está querendo queimar mais igreja ou algo nesse sentido, indica o Magicando. E é claro também que se você puder e quiser, você pode ir lá no apoia.se/confidencial, links aí no post, no qual você pode ajudar a gente no nosso financiamento coletivo mensal. Isso é, com um mínimo de R$4 por mês, você tem acesso aos nossos grupos, consegue ver gravações ao vivo, elas estão muito legais, dá pra ver que a gente vai conversando com o ouvinte durante a gravação do episódio, no final a gente responde algumas dúvidas e a gente pretende manter isso como um padrão. Então, se você, enfim, quer tirar algumas dúvidas e tal, logicamente, lembrando que a gente brinca com todo mundo, né? A gente dá ali também nossa opinião, a gente não alivia pra ninguém. Mas claro que também com muito respeito, com muito carinho por todos vocês. Então, mesmo que você não queira suas dúvidas respondidas ou ver gravações ao vivo, você ainda pode querer que esse projeto continue. E pra isso, a gente precisa do seu apoio. E falando sobre apoio, temos aqui a Penumbra Livros com um recado super especial. As reimpressões mais pedidas da Penumbra Livros acaba de voltar. Os dois primeiros livros das trilogias tifonianas, O Renascer da Magia e Aleister Crowley e O Deus Oculto, estão em pré-venda com frete grátis até dia 11 de junho, tá bom, gente? Então preste atenção, até dia 11 de junho, frete grátis. Ao contrário do que ocorre com as trilogias com as quais estamos acostumados, os livros das trilogias tifonianas não são continuação um dos outros. Cada volume aborda um tema em particular, e O Renascer da Magia abre a coleção explicando de forma organizada como a milenar e esquecida tradição tifoniana foi resgatada por adeptos do século XX, como o próprio Aleister Crowley, John Fortune, o Austin Osmond Sperry, por aí vai. E é claro que o segundo livro, o Aleister Crowley e o Deus Oculto, dá continuidade à série e o tema central é magia sexual. Nesse segundo livro, o Grant apresenta os princípios mágicos sexuais conforme Crowley os compreendia e adiciona as peças que faltam para que o leitor compreenda o enigma em sua totalidade. E olha que enigma, hein? A gente acaba citando um pouquinho de magia sexual aqui nesse episódio. Acho que merece, inclusive, um podcast à parte, talvez? O Magicano número 69? Quem sabe? Vamos transformar isso em realidade? Bem, se você tá curioso, vai lá no blog da Penumbra, no site, nas mídias sociais, vários artigos sobre o assunto em que eles comentam sobre isso. Então é só você entrar lá no penumbralivros.com.br que você tem alguns textos bem bacanas para você que tá indeciso ainda na compra. E novamente, não se esqueçam, pré-venda com frete grátis só até dia 11 de junho. Então, corre, garante, as edições estão mais bonitas do que a impressão anterior, então eu recomendo, sinceramente, se você quer ter aquela parada na estante, é um luxo só, e cara, a gente tá falando de Kenneth Grant, né, não pode faltar. É isso, bora lá pro podcast falar sobre Lux, Nox, Aum e todo o resto. Esse podcast promete ser bem polêmico, então se preparem. Vamos lá, gente. Antes de eu começar, eu gostaria de tirar algumas coisas do caminho que tá lá no comecinho do Libernu e que a gente, porventura, acabou não abordando, mas eu queria só rapidamente, nesses primeiros 10 minutinhos iniciar do podcast, falar um pouquinho sobre eles. Logo no início, o nosso queridíssimo autor, ele fala que o ideal é que você encontre uma forma de divinação para te auxiliar nos exercícios e em tudo que ele tá falando ali. Primeiramente, por quê? E segundamente, por que ele dá uma exceção logo de cara que é exceto a astrologia? O que vocês acham? Tô olhando bem pro Will aqui, porque eu acho que a astrologia é pilantragem mesmo. Cara, já na cara, sim, velho. Pra quem não sabe, né, o Will, ele manja bastante astrologia e tal, e é isso aí. O Will é amiguinho, cara, assim a gente vai perder os amiguinhos. Defende astrologia aí, cara. Então, eu ia falar, inclusive, que o método divinatório que eu ia usar seria astrologia. Então, já não façam isso. Mas eu super entendo que, por exemplo, provavelmente ele tá falando pra você escolher um método divinatório, porque o método divinatório é a forma como, em teoria, você vai enxergar o que tá passando do outro lado, certo? Ele coloca essa necessidade de um método divinatório como uma forma de você abrir um portal, vamos botar assim, muitas aspas, pra que o universo fale com a sua percepção. E a astrologia, pra esse efeito, não parece uma ferramenta adequada. Porque não dá muita margem à interpretação. Tem um outro ponto também, que a astrologia já tem um certo ranço, né? E se você se inicia justamente por uma arte divinatória que já tem certo ranço, você já cai num problema de descrença. Então, sim, talvez sim, possa é ser isso. Talvez a astrologia esteja muito cristalizada ou se cristalizando. A isso? Crítica à astrologia talvez esteja mais cristalizada do que a própria astrologia. Mas eu achei interessante porque eu quando eu li isso, eu não interpretei dessa forma. Pelo contrário, se o autor ele tá falando que você pode escolher, então, tipo assim, a pessoa não escolheria algo que ela tem ranço. Então, para mim, não seria muito válido. Eu acho muito mais porque a astrologia ela talvez esteja muito em contato com outras forças com o que você está fazendo. Porque imagina, você tá fazendo no dia errado. É. Será que isso não... Sabe, tem muitas regras em volta ali que talvez te dê problemas na hora do seu dia a dia. A astrologia passa muito uma ideia de determinismo. Sim. Talvez, sim. Olha, eu vou dar duas questões quanto a isso. Você falou duas perguntas, né? Eu tô respondendo a segunda, que é por que essa coisa com a astrologia. É. A primeira delas é porque a astrologia é complexo. Ponto final. Se eu quero fazer um método divinatório, principalmente relacionado à causa, eu preciso de uma coisa que seja razoavelmente simples. Tarô eu já acho complexo demais pra galera fazer. Também acho. Porque ele é difícil mesmo. E dependendo da linha de tarô que você for seguir, como já falou o Grolla, para ele, por exemplo, não há tarô sem astrologia. É. Né? Não há tarô sem astrologia, consequentemente não há sem cabala. E aí, essa é a questão. E o que o Peter Carroll tá querendo falar é que você acesse o seu... A sua subconsciente, a sua intuição. E quanto mais já regras... Já pode chamar de Kia, já? Daqui a pouco. Podemos chamar de Kia... Depois a gente explica. Então, se você quer acessar o seu inconsciente, talvez uma coisa mais simples seja mais fácil introdutoriamente. Aí eu concordo totalmente com o Will. Eu não acho que você deve discordar, achar... astrologia não funciona, astrologia... Não é isso. É como a pessoa lida com a astrologia é mais importante do que a astrologia em si. Ele fala também... Ele não fala só de astrologia, né? Ele fala mal de astrologia no Liber MMM, mas na parte do Liber Lux, ele fala que tem outros métodos de divinação que são perfeitamente válidos, mas que não são muito bons para acessar o subconsciente. Como, por exemplo, I Ching. Novamente, que é complexo. Muito bom. Eu particularmente gosto muito de I Ching, mas ele não serve para o que... Ele tá propondo. Concordo. Talvez a astrologia caiba nisso? Será que não é por causa do aspecto lógico que os dois métodos necessitariam? Faz sentido. Faz sentido. Deixa pouca margem, né? Faz todo pouca sentido. Pouca margem para interpretação. Faz sentido mesmo. E se você tem pouca interpretação, você tem menos acesso ao seu... A você mesmo. Os conceitos do outro. Entendi. E a outra questão, que é a primeira, né? Por que um método divinatório? Isso é muito comum. A Astrum Argentum, ela utiliza isso. Ela utiliza essa coisa, que você tem que aprender o tarô, que a partir de um certo nível, você vai se comunicar direto do Sagrado Anjo Guardião, a partir do tarô de Tote. A Oto é organizadinha, né? Tem os grauzinhos, é a mesmo. Ah, mas é o que eu acho interessante, porque tipo assim, porque a astrologia ninguém respeita, ninguém acredita, vou aqui tirar meu tarô. Aí é foda também, né, bicho? Então, mas... né? Tem maluco pra tudo. Aí, os da vida tem suas geomancias, né? É, aquelas loucuras. E, de novo, por que é importante uma forma de divinação? Porque a grande sacada do Projeto Mágico, e tá incluso isso no Liber Lux, no Liber Nox aqui, no Liber Nu como um todo, é conversação com o Kia, com o Eu, com o Sagrado Anjo Guardião, com o Eu Maior, com o Subconsciente, com o Caralho A4, com o seu Eu Verdadeiro. É isso. E se você não abrir canal? É, ponto final, não vai. E aí aquela coisa, o sistema divinatório ele é uma muleta para esse contato. Então ele vai servir de interface, vai me dar elementos para mim lidar com essa maneira. Posso usar minhas analogias para tentar explicar esse momento? Como a gente não tem acesso fácil ao plano astral, onde todas as coisas, em teoria, vêm de lá para cá... É, tá rolando guerra... Então é como se nós... Então é como se... Forma divinatória, sejamos se nós fôssemos cegos e a divinação fosse o nosso cão-guia? Dá para servir, mas é mais como se fosse o nosso bastão, tá ligado? O seu amigo zoeiro, né? Tá, é. Tu é o demolidor e tem que precisar daquele... Do espetinho para ficar... Eu não preciso daquilo. Não, tá. Foi uma merda. Tá, um cego normal que não é da Marvel precisaria, tá bom? Kelly, você joga tarot todo dia? Nunca. Você jogou todo dia durante um período? Sim, teve um período que sim. Durante esse período, a sua sensibilidade, a sua percepção fora do jogo de tarot ficou aprimorada? Sim. Então, e eu não preciso mais jogar, inclusive, pra muitas coisas. Eita! Mas teve um período... X-Men? Não, é que tem coisa que você... Existe uma determinada etapa da minha percepção que ela tá afinada, você entendeu? Assim. Entendi. Ai, meu Deus, que percepção foda pra caralho. Não, eu ainda utilizo. Você não é uma pessoa da Marvel, você não virou um personagem da Marvel, mas tá mais atinado, mais em... Sim. Em harmonia. Sim. É, você... Vou te dizer, Andrei, que eu já tive uma fase assim também. Eita! Na Marvel? Quase. Ah. Era a Lívia. Puta que... Participou dos Vingadores, né? Naquela época participei que você participava. Participei dos Vingadores. Da Costa Oeste. Né? É. Eu e a menina Esquilo. Liga da Justiça B, né? Caralho. Então, tem uma fase da minha vida que eu estava jogando... Magic. Não, caralho. Eu não estava jogando Magic. Eu estava jogando bastante RPG, mas não foi isso, não. Eu estava jogando bastante runas. Uhum. E eu estava numa situação assim e... Como é que eu vou dizer... Você acaba percebendo nuances das coisas que... Mais facilidade. Com mais facilidade. Aí pensa assim, você tá lendo a expressão corporal da pessoa, você tá tendo uma questão de empatia com a outra pessoa, você percebe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Sei lá, cara. Mas o que eu associei diretamente é, naquela fase que eu estava usando o método divinatório para mim e para amigos meus, uhum, não era só para mim, eu quase não tiro para mim, quase tirei pouquíssimas vezes para mim. Você não é uma sintonia, mas você tá mais afinado. Você percebe as coisas com... Aberto, com, né? O canal tá aberto. O canal tá aberto. Isso conversa com o nosso episódio de Armas Mágicas, que esse é exatamente o trabalho da taça. Entendi. Exato. Agora que você tirou a treta da frente já... Que treta? Tem mais uma aqui, não tem? Não, não. Tem várias tretas. Ah, tá. Mas a treta principal, porque é a treta que tá sentada do lado do Will, né? Que a gente... vamos cutucar o Will já. Vamos lá. Primeiro é bom a gente falar que o Libernu, ele é dividido em várias partes, né? Vários setores, vários Liber, né? E aí... Liber é o nome bonito que o ocultista usa pra falar punhado de papel. Sim, entendi. Não é livro? Os que os militares chamam de papiro. É, exatamente. Exatamente. Ok. E o que eu chamo de... O que eu chamo de bicho. E aí... E que eu chamo de combustível para a minha fogueira. Um monte de gente chama de PDF. Exatamente. Exatamente. É, ele é dividido em vários e a gente abordou bastante sobre o Liber MMM. MM. E, enfim, tem que... São só três M's. É, tá. É, sim, são três M's, né? E aí, enfim, a gente abordou bastante, só que ainda tem muita coisa pra gente abordar. Que tem o Liber Lux, o Liber Nox, o Liber Aum... Sem falar no Psiconauta, que a gente não vai nem citar hoje. Vai ser pro outro episódio, que são uma série de ensaios que o autor faz e tal, que não vem ao caso agora. Mas vamos mesmo lá. E mesmo assim, é legal falar que ainda vai ter episódios específicos sobre situações que a gente vai citar aqui. Ah, sim. Como, por exemplo, o Liber MM tem uma parte que ele fala sobre sonhos. A gente ainda vai fazer um episódio só sobre sonhos. Sim. Né? Perfeitamente, cara. Perfeitamente. Ou não vai... Quem sabe? A gente dorme, coloca pra gravar dormindo. Se alcançar o dobro de inscritos... Então vamos começar então pelo Liber Lux, né? Primeiro vamos falar por que essa porra é separada. Ah, bom, pode falar também. Porque isso foi escrito lá no final da década de 70 como um roteiro de treinamento pra Ordem Mágica. Qual então, Ordem, Vinícius? Pra IOT, ou IOT, como você gosta de falar. Eu gosto de falar IOT. Ou Cleide. Cleide legal também. Né? Então, como que fica? O MMM é o mais básico e ele descreve as competências básicas que o magista tem que ter pra fazer qualquer coisa útil. É o iniciado básico. É, MMM significa alguma coisa? Significa. Tá bom. Ok. E o que eu acho isso interessante, porque as pessoas que estão hoje escutando, magicando, estudando, com o Liberno na mão, estão tendo a prática de alguém que foi iniciado em uma ordem teria na época, né? Uhum. Década de 70. Isso é bacana, né? Porque era um estudo extremamente de elite, né? E dentro de um lugar fechado. Posso mandar mais uma aqui? Se você conseguiu fazer o Liberno MM, você não é especial, tá? Você é minimamente competente. É só, isso. Desculpa aí. Poxa, mas imaginar. Eu vou te falar que a barra tá tão baixa. Tá tão baixa, é tá tão. Não é fácil, mas não é fácil por falta de esforço nosso, mais do que por dificuldade exato. Sim. É assim. O único verdade. Inimigo do seu MMM é você. Exato. Então é assim, tipo, ó, pouca gente sequer chega no MMM, mas se você chegou no MMM, você não é tanta coisa assim também. Fica na tua aí, meu irmão. Vos parabéns, você chegou no MMM. E todo o resto dos magistas do planeta também. Exatamente. No MMM você não pode se considerar o mago ainda. O lance é que toda ordem tem seu MMM, chame como for, né? Tem. Todo mundo... É requisito de entrada em qualquer organização que você passe por uma série de desenvolvimento de competências. Exatamente. Eu não tô lembrando o termo agora, mas é que o profano é o cara que tá fora, o cara começa a entrar no templo e tem um nome também, normalmente as neófito. Normas. Neófito. Né? Probacionista? Neófito, isso, neófito. Neófito. É, tem um também que tem várias provas, não, que é o probacionista, que é o BBB, neófito, né? Acho que é isso. Não, eu até não tem probacionista. Caralho, eu dei um out nerd de vocês. É, eu acho que é isso aí mesmo. Caralho! Mas posso estar errado, porque... Enfim. Ai, meu Deus, eu errei a ordem. É, do probacionista tem um estudante. Não, o problema não é você ter errado, é eu ter acertado. Não, isso é correto. Significa que você está afinado com o universo. Lux, então? Lux. Então, aí o Lux e o Nox, nessa estrutura hierárquica, andam juntos. Ele separa o Lux e o Nox como, entre muitas aspas, magia branca e magia negra. Ih, rapaz! Que é bota mais aspas, o máximo de aspas que você puder colocar, né? E a única distinção que ele faz não é moral, não é de teor, não é nada disso. É que, na concepção que ele está apresentando, a magia branca tem uma intenção de busca da grande obra... E a magia negra tem a intenção de busca de poder. Sim. E mesmo assim, é focar mais no magista? A negra é mais focada no magista? Não, os dois são muito focados no magista. Os dois são muito focados. Eu vi muita pergunta de não pessoas tem assim. Não tipo... nessa parada. É. A não ser que você queira ser altruísta, mas nenhum dos dois é uma coisa de caridade, de martinismo, né? Não, não tem essa parada. E tanto o Lux quanto o Nox são um trabalho do terceiro grau. Os graus são, quanto menor, melhor. O Liber Aon é o trabalho do segundo. E o trabalho do primeiro não existe Liber nenhum, porque... Entra na ordem e descobre. Não, porque assim, o último trabalho do Aon já é reencarnação, então calcule como é que é o do primeiro, né? Entra na ordem e descobre. É, o Aon... Você quer saber como reencarnar? Fique ligadinho. Eu nem sei se a gente vai conseguir cobrir o Aon, porque o Aon é um maluco mesmo. A gente cobre em 5 minutos. A gente cobre dizendo assim, é tudo pirado. É, porra... Próximo. Aqui você vê que os anos 70 estavam comendo solto, né? Porque o restinho do LSD dos 60 tava pegando monstro. E assim, o MMM, ele tem uma estruturinha de vamos fazer tal exercíciozinho, depois a gente faz o tal, um depende do outro, e ele tem requisitozinhos de, depois que você conseguir fazer tal durante X minutos, você passa para a próxima etapa. Você vai ver que o Lux e o Nox não tem nada disso. Eles são para você fazer na ordem que você quiser, da forma que você quiser, Sim. Inclusive misturando se você quiser. Eu só indico que, se você for um cara que manja bem de meditação, o MMM já passou da metade feito pra você, tá ligado? Porque o grande sacada dele é isso mesmo, você aprender a meditar, se centrar, separar do mundo externo, esse é o principal. Inclusive, eu que aprendi a meditar muito novo, criança ainda, o MMM foi chato pra mim por causa disso. É, porque você já tinha manjado e tem que passar, né? Porque você entrou numa ordem, né? Então é pro forma, né? É. Perfeito. Lux? Vamos pro Lux. Polêmica, tem uma polêmica aqui. Vamos entrar. Tem uma polêmica. Tem polêmica? Tem aqui, polêmica, ó. Tá aí. Tá na pauta. Vou ler a polêmica, posso? Pode. O chamado caminho do meio, ou caminho do conhecimento, que consiste na aquisição de ideias de segunda mão, é uma desculpa pra não fazer porra nenhuma e não levar a lugar nenhum. Então ele tá falando aqui, isso não é o Vinícius, não sou eu, não é a Lívia, isso aqui é o Peter Carroll. Falando o seguinte, legal, escolhe aí se você quer ir pra direita, o Lux, se você quer ir pra esquerda, o Nox, que é como ele definiu aqui. Novamente, direita e esquerda, um problema gigantesco, não é simples de entender, se você acha que entendeu, não entendeu. A gente tá citando caminho da mão direita e caminho da mão esquerda, pelo amor de Deus, não tem nada a ver se você lacrou 13 ou 45 nas zonas, pelo amor de Deus. Só ainda mais claro. Porque 13 não é esquerda, deixa eu avisar a galera de lá. Ó, mas se você lacrou 45, é melhor ser. Para, vamos fazer essa merda, caralho. Então, qual que é a sacada disso aqui? É só você entender, porque tem muita gente que às vezes fala, não, mas eu estou no caminho do meio, vou pra esse lado. Não tô dizendo que é o seu caso, magão da porra, né? Só pra falar aí, porque às vezes nem que se dói, né? Não sei por que o cara puxa serve, se não é pra servir. E, então, tipo, não é você aí que tá, mas muita gente usa essa desculpa de falar, ah, mas eu sou o caminho do meio, pra não fazer nada, né? É pra o não... Jedi cinza. Porque Jedi cinza é um Jedi foda, né? Jedi cinza é um cara que equilibrou tudo, o caminho no meio, nesse ponto de vista do Carol, é o cara... É o cara do sofá. Entendi. É o cara que não faz... Eu tô aqui, leio, já não faço meditar. Nada. Já sei fazer isso. Então, calma aí. Então, o ideal, pelo que vocês estão falando, o mago ideal é aquele que domina tanto a magia branca como a magia... Pro Peter Carroll? Não. O Peter Carroll fala que o cara que só domina uma pode ser tão competente quanto a outra. Mas porque ele fala que os dois caminhos, né, levam pro mesmo lugar. Mas ele sempre fala de dualidade, que é importante você experimentar as paradas. Isso aí você conversa pode... também com a parte que tem no final do Psiconauta, que é uma parte de catastrofismo. Ah, tá. Que são caminhos diferentes pra você chegar no mesmo destino. E isso vai mudar... O que vai mudar vai ser basicamente a quantidade de experiências traumáticas que você tem que passar no meio do caminho. Parece lúcido. Você pode subir uma ladeira constantemente ou pegar um elevador, entendeu? Você chega lá, entendi. Tá, então pelo que eu entendi, não é pra você aprender os dois? Você pode aprender os dois se você quiser. Você faz o que você quiser. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Mas você quer uma pode ordem... Pode qualquer coisa. Se você quer uma ordem, eu vou dar uma ordem. Aprende os dois. Pronto. Porque tem gente que só quer a ordem. Ou pelo menos tem a experiência nos dois. Tá, vamos dar a ordem agora. Aprende um só. Vou dar uma outra ordem agora. Lê os dois e decide qual que você quer. Vou dar outra ordem agora. Me dê dinheiro. Rasga o livro. E outra coisa, gente. Pelo amor... Assim, também outro aviso que eu gostaria de dar. A gente não vai perder tempo nessa babaquice, magia branca boa, nega ruim. Acho que, inclusive, merece até um podcast pra gente ficar se batendo aqui. Mas não vai ser agora, bicho. Então fica na tua aí. Fazer um podcast falando todas as cores. É, cara. Tipo, se tu tá escutando magia canto, já ultrapassou esse nível aí de branca de neve e vai tomando conta. De novo, magia branca, conhecimento e autoconhecimento principalmente. Magia negra, poder e domínio sobre as coisas. Ponto final. Vambora. Próximo. Vamos lá. Liber Lux. Vamos começar com os ursinhos carinhosos. O que a gente tem aqui no Liber Lux? Ô, Vinícius, é tu que vai colocar a coisa pra andar. Ah, é? É, você é o representante caoísta. Inclusive, a gente tá falando bastante de magia do caos. Pra gente, pra pessoas que querem o história da magia do caos, quem inventou a magia do caos, pode rezar pra Batman? Você vai descobrir no nosso episódio do Mundo Freak, que o Vinícius, inclusive, estava, o Keller também estava, a Lívia não estava, nem o Will estava, mas eu estava também, e mais outra galera. O Ivan e o Flávio. O Ivan e o Flávio, e a gente dá a história da magia do caos, e é tudo isso que a gente tá falando aqui. E eu acho que é o episódio que o Vinícius dá a carteirada, que ele é da IoT, né? Acho que não. É antes? Não. Depois, ele era tímido ainda. Não, porque, entre outras coisas, Vinícius, você treinou já. Treinou ou não, né? Tipo, supervisionou probacionistas nessa história. Então, vai explicando. É, a terminologia não é essa, mas sim. Foda-se. É uma boa... Briga de casal. Foda-se vocês aí, ó. Faz que vale, tapa na cara agora. Ah, mas a magia negra vai me mandar para o inferno? Tapa na cara. Você já vai pro inferno se você tá com essa dúvida, tá ligado? É verdade. Se dúvida se vai pro inferno ou não, porque você já deve ir, né? Exatamente. Quem faz perguntas não vai pro céu. Então, na parte do Lucas, ele apresenta, não é um conceito inventado pelo Carroll, o autor do livro, mas ele apresenta o conceito de Kia. Mas eu não vou definir o que. Quem vai fazer isso é o Carroll. Cara, tem uma questão com isso aí. Sabe? Porque eu acho que é simplista dizer que é o eu. Exatamente. Tem uma Calma aí, qual é a definição que tá no livro? Não tá. Ele fala sobre o Kia em várias partes e as partes, inclusive, são contraditórias entre si. Ai, meu caralho. Não, o que Carroll é nesse livro é, às vezes, é contraditório para o seu bem. Sim, sim. O lance que o Carroll faz das contradições, se você for um leitor perspicaz, você vai achar várias contradições no livro. E ele faz isso de propósito. Não é ignorância, não é burrice, não é sacanagem com a sua cara. É pra você pensar e refletir e chegar na sua verdade. Entendi. Então, a questão... Pode ser esquizofrenia também. Exatamente. E ele é... Provavelmente. E ele é absurdamente genérico em algumas coisas também, que é justamente pra isso. Pra você ir atrás? Pra não ser dogmático, né? É pra você ir atrás e pra você não ser dogmático. Porque se ele falasse... Você tá falando de um metasistema, né? É um metasistema. Não faz sentido você ser dogmático. Exatamente. Se ele falasse é um sagrado anjo guardião. Fudeu, porque você já vai pensar no anjo, cara. O anjo, o número cabalístico. É sagrado. É sagrado. E toda vertente tem o seu nome pra isso. Sim. Tipo, como é que você chamaria esse eu? Rambo. Como se chama o seu não, tá. William? Eu verdadeiro, eu superior, verdadeira vontade. Neshama, né? Acho que era Nefesh, Neshama, não lembro a organização bonita. Mas enfim, o que acontece é que é o seguinte, você pode chamar de self, você pode chamar da verdadeira vontade, que é esse contato com o Kia também, tudo isso tá ligado. É sagrado anjo guardião, sim. Sagrado anjo guardião. Eu acho que a melhor definição que eu entendo, assim, é, primeiro que o termo não é do Peter Carroll, né? O termo é do Sper. Kia é do Sper. O termo é do Sper. E aí já começam as ligações com o Sper, que são póstumas, né? A gente fala que o Sper é o pai da magia do caos, mas ele não falou, essa porra aqui é caos. Não. Isso aí é feito depois, né? Uhum. E aí, morreu em 57, não tinha ninguém falado a palavra caos até. E no ostracismo também, né? Os pés só fazer uma menção rápida ao caos do normal, né? Aquela coisa. E como é que eu explico? Ó, o Kia, ele é tipo. Ele é a mente, tá ligado? Ele tá ligado a essa questão da mente, só que não é a tua mente corriqueira. Ela tá ligada com aquela vontade mais alta que entende a própria vontade que ela tá e que também trabalha com uma percepção um pouco mais alta, né? Mas que também entende os dois como coisas distintas. Porque a gente não diferencia, às vezes, essas coisas. A nossa mente consciente, a gente não diferencia. Percepção, é porque é a questão da dualidade que ele fala aqui também. A gente, pra gente, é tudo... A gente tá imerso no lago, você entendeu? Uhum. A questão é essa. Você tá no mar, eu tô no nível do mar. Pra quem já mergulhou ou já andou de barquinho, pequenininho, você tá no nível do mar, você não vê o que tá do lado, a onda é alta, você tá no nível do mar no dia a dia. O Kia, ele é uma visão mais alta dessa parada toda. Então eu sei o que é mar, o que deixa de ser mar, até onde o mar vai... Você entendeu? Eu consigo fazer essas visões. Isso é uma forma de dar uma imagem para o que é o Kia, né? Uma das muitas formas que o Carroll coloca é o seguinte. Se tudo veio do caos e tudo é uma manifestação do caos, o Kia é o meu pedacinho do caos. Exato. Ou de Deus. Ou do Deus, ou do tal. Ou do, né? Tal, né? Foda-se, escolhe teu nome. E tem uma outra coisa que é importante, que ele é um pedaço de poder, então. Só que, como é uma coisa infinita, esse pequeno pedaço de poder, ele tem potencial pro poder Exato. Inteiro. Estudei, né? Matemática. Por favor. E a outra parada final é que o Kia, ele não pode ser experienciado pela consciência mortal. Ele tem que ser experienciado por ele mesmo e pelo teu contato com ele. Por quê? Porque ele tá acima da parada. Então, como é que a gente explica isso? Olha, eu não tenho como... Eu jogo The Sims. Eu não tenho como meu personagem do The Sims me experimentar. Nossa, que excelente. Você entendeu? Entendi, agora entendi. Ele não tem como me experimentar. Caralho, só eu que experimento o personagem desse. Entendo The Sims pra entender a vida. Pelo menos a vida mágica ajuda. Então é mais ou menos essa o parâmetro. E também, se ele não tiver suficientemente preparado, como será que o bonequinho do The Sims ia entender que, tipo, alguém tirou a escada pra ele sair da piscina e ele vai morrer ali dentro? É verdade. Cara, vou dar uma lateralidade aqui. Vai lá. Toda vez que eu chego na minha geladeira, abro a porta e penso, caralho, o que eu vim fazer aqui? Eu acho que teve alguém que foi lá e deletou a tarefa, o comando. Eu fico pensando, caralho, sei que eu sou um Sims. É Kia que chama. É o Kia, Kia é filho da puta. Kia é filho da puta. E aí, lá no Estudando Liberno, eu ainda coloquei, né? Que Kia é uma espécie de fagulha divina, né? E tal. E ele é um ponto que até o momento, exclusivo do ser humano. Até onde a gente entende, o ser humano faz magia. Magia e mágica, ponto final. Então ele é uma coisa que até agora, na nossa impressão, na nossa percepção de mundo, ela tá exclusiva ao ser humano. Demônios da Goetia tem Kia? Não sei. Cachorros tem Kia? Nunca vi meu cachorro fazendo magia. Pode ser. Olha, as gatas aqui aprontam umas feitiçarias aqui muito loucas. Cara, mas pode ser que teu cachorro faça feitiçaria em bases diárias e você já tá acostumado com isso. Ele tá me manipulando magicamente. Exatamente. O cachorro faz uma magia foda de fazer a gente não perceber que ele é gente. A minha cachorra acha que é gente. Ela acha mesmo. Ela estranha outros cachorros porque ela não gosta. Então, e ela te engana. Ela faz você achar que... Ela latim gana. Latim. Vamos lá. Seguindo. É isso aí. Mas é criatividade, tudo aquelas coisas fodas do ser humano é o que passa. É tecnicamente aí. É Deus, o mundo, é tudo, é você, é eu, é o portão. Também. E o Zico também. E o Zico. É bem isso mesmo. E o Cleiton? Quem tá escrevendo Calciferum não é o Andrei. Ah, não, mas você é. O Andrei está canalizando. Eu paguei pra uma pessoa escrever isso aí, relaxa. O Ghost Rider. Você é o Ghost Rider do Kia. Ah, entendi. Caralho. Porra! Só melhora. Foda. Caraca, hein? Caralho, já que você a gente tá falando de Kia, de Sagrado Dois Guardião, deixa eu puxar então uma outra parte do Liberlux, que não é a primeira, mas acho que tem tudo a ver com isso. Que é a parte de Algoeides. Quem era o grego maluco que chamava o Sagrado Anjo Guardião de Algoides? Era o Pitágoras, Empédocles? Deve ser o Pitágoras. Eu acho que alguém chamou o Algoeides de Sagrado Anjo Guardião, que é o contrário. Não. Ele pegava aquele conceito, que nunca tinha recebido um nome, e chamou de Sagrado de Algoeides. Uhum. Aí depois o Abramelin foi chamado de Sagrado Anjo Guardião, né? E o Peter Carroll ressuscita esse termo do Algoeides. Mas o lance é o seguinte, ele traz aqui uma operação para você entrar em contato com o seu Sagrado Anjo Guardião. Nós já vimos isso no Dark Song, que às vezes é complicado. Não, mas Dark Song é aquele negócio, né? Ele traz uma forma, um Abramelin simplificado aqui pra você. Sim, olha, você faz em menos de um ano e meio. Não, ele não coloca um limite de tempo. Dá pra fazer em menos de um ano e meio. Mas o que ele fala é o seguinte. Primeiro que tem uma versão caótica aqui do Juramento do Abismo, que é interpretar toda a manifestação da existência como uma mensagem direta e pessoal do caos para si. Ah, sim. O Andrei tá quase nisso. É o quê? Oi? Você tá quase nisso? Você tá lendo placa de carro? Não sei se você falou que tá vendo... É, não, é tu, né? Eu já fiz o mini juramento, então. É isso aí. Pois é. Isso levado aos extremos deixa o cara meio doido, né? Sim, cara. Todo mundo que quer ser mago precisa, em algum momento, fazer para si esse mini juramento do abismo, que é você interpretar o mundo, absolutamente tudo no mundo, pelo menos num período X, né? Não quer dizer importante que isso tenha começo, meio e fim, né? É importante que isso aconteça. Como uma mensagem cifrada do universo, do caos, Deus, Kia, sei lá, mestres ascensos, grande fraternidade branca. Ashtacheran. Escolha. Sheliane. Escolha, Sheliane. Para o seu dia a dia. Então, tipo, você vai um amiguinho, né? Em algum lugar, você fala, Sheliane. O que você tá achando até agora, Will? Ia falar desse juramento para ter cuidado, porque a roda da história gira para baixo, né? Então, você pode dar muita merda. Não, explica aí, por favor. Explica que a gente é burro, a gente não... Eu sou burro nesse caso, não entendi nada. O que acontece? A gente tem muitas vezes a gente tem um conceito de falar da roda da história. Que antes as pessoas achavam que as transformações levariam para um mundo melhor. Só que foi passando o tempo e foi vendo que isso foi dando merda. Então a gente foi pensando que, na verdade, a roda da história gira para baixo. Então, num juramento desse, você pode, na verdade, amplificar os problemas. Você vai, isso é verdade. Entendi. Então, se você é meio birutinha, vai dar merda. A chance de dar merda pode ser grande. É a resposta da pergunta que eu fiz. Se você já é meio biruta, você faz um negócio desse, você não fica meio santo. Você fica totalmente biruta. Eu acho que é isso. Se você for pegar a biografia de todo mundo que já fez esse juramento, cara, nunca é um período fácil. Não é sempre mesmo. Um período que dá muita merda na vida da pessoa. Ou o juramento do abismo mesmo. Eu tô de frente com o abismo e vou fazê-lo. Porque existe o mini que você faz pra desenvolver magia, não tem como. Uhum. Mas o juramento do abismo mesmo é quando você vai enfrentar teu próprio ego canibalizando a si próprio. No sistema Golden Dawn, AA, o cacete, isso é do Adeptus Minor pro Major, não é isso? É, o atravessa da AT. Isso, dá um abraço no Coronzon. Abraço, Coronzon! Um abraço, Coronzon, pra todos nós. Tô tentando visualizar isso. Isso é justamente aquela parte de Prometeia em que elas entram no abismo e que é uma loucura foda. Sim. E que é justamente a parte que o Alan Moore disse pro desenhista dele, tipo, cuidado. E o desenhista ficou na merda, né? E eu fiz uma brincadeira com... Explorando, né? Essa coisa de explorar mentalmente a cabala e tal. Meio que o que acontece em Prometeia... Que apesar de tudo aquilo acontecer em Prometeia, eles nunca saíram de Êxod. Isso é uma coisa legal. Toda Prometeia acontece em Êxod. Então eles estavam, na verdade, em Êxod... da ata de Êxod, né? Então tudo bem. Aí, o que acontece? Fazendo um exercício parecido foi quando eu tava no Mundo Freak 50, que eu descobri que eu tinha uma doença que nunca tinha se manifestado antes. E, tipo, era crônica, eu tenho a vida inteira e se manifestou logo. Você tinha e nunca tinha se manifestado ou você não tinha e de repente tem agora? O universo me deu, né? Sei lá, tá lá. Aí, tipo, apareceu histórico disso, que eu nunca tinha notado que era histórico e parabéns. Gonorreia. Não, graças a Deus não. Tudo bem com o meu pipi, viu? Meninas e meninas, só pra avisar. E foi nessa brincadeira de atravessar o abismo, eu passei por um momento muito foda. Muito foda, muito foda. Minha febre, umas paradas muito loucas, assim. Tá no Mundo Freak 50, eu acho que eu conto. Vai lá escutar. Então, só terminando o Algo Ages aqui. No rito de Abramelin tradicional, o cara tem que se isolar do resto do mundo, ficar lá 6 meses, ou 18, né, na versão mais louca, mais moderna que tem. Versão alemã. Alemã. O cara fica lá 6 ou 18 meses, lendo Bíblia e rezando todo dia, até uma hora que vem. Você vai ver antes. Uhum. Nessa versão aqui do Peter Carroll, é o seguinte, você todo dia acorda, vai pra um lugar específico, você não precisa ficar em isolamento, mas é bom que você repita o mesmo lugar, e você faz... um seu bate-papo com o seu anjo, que não necessariamente tá ali. Mas você fala com ele. Você fala sobre suas aspirações. Caralho, é um patinho. É, mais ou menos. Tira essa faca da minha cara. Você quer uma também? Porra, o que tá acontecendo aí, gente? Pelo amor de Deus, calma, gente. Vamos esperar. É a minha teoria do patinho. Você precisa colocar pra fora que o negócio volta pra dentro. Isso. Eu lanço o seguinte: na primeira vez você vai ser um fracasso master. Você vai fazer a mesma coisa no dia seguinte. E no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. E chega uma hora que você, sozinho, vai entender qual é a sua verdadeira vontade. Você se responde. Caralho, eu fico espantado comigo mesmo. O que? Esse é o ritual do patinho? O ritual do patinho de borracha. Magia instintiva, meu amor. É isso aí mesmo, cara. O ritual... Cara... Conta pra gente o ritual do patinho. Então, eu falei no eu falei no de armas mágicas que você precisa de um patinho de borracha e você conta o problema que você tá tendo para o patinho de borracha. Você falou dele com uma lâmpada, né? Se for com um crânio, você pode fazer... Isso é Paulo Mayombe. Pode ser com um crânio, pode ser... O patinho de borracha, porque eu gosto de patinho de borracha e ele fica sempre ali com aquele... Aquela carinha, ele concorda com você, o patinho de borracha. Você conta para o patinho de borracha o seu problema e o ato de você contar e externalizar o seu problema faz você internalizar a solução. Isso aí é Libernu, porque externalizar e internalizar é o mesmo processo, porque a dualidade é ilusão. Gente, beijo pra todas as minhas amigas mídias, que eu sempre dava um patinho de borracha pra elas, porque elas são pessoas que sofrem na agência. Que é outra questão que tá aqui no Libernu, que eu acho que o Vinícius... Mais uma coisa do Agüete? Só mais um detalhe do Agüete, que durante esse bate-papo você vai visualizando o seu sagrado anjo guardião. Começa com uma ideia errada, qualquer e a coisa, ideia vai se afinando. É, qualquer coisa você vai mudando a visão. Vai, Lívia, você viu o patinho versão Master God? Não, o patinho foi evoluindo. Ele ficou, virou um Psyduck a determinado, mas eu percebi que não era a última evolução dele. Era o Golduck. Não sei. Golduck é foda, hein, velho. Mas é exatamente isso mesmo, cara. E tá na página 55 esse ritual aí. Mas qualquer coisa, pelo menos a declaração de que você pretende durante um período X de tempo entender tudo que o universo te passa, ela é interessante. Porque o que vai acontecer? Vai ter momentos que você precisa ouvir o universo vai dar um jeito de falar. Como, por exemplo, o meu esquema com placa de carro. Às vezes eu tô com alguma dúvida, pá, bati na placa do carro, as palavras fizeram um anagrama na minha cabeça e eu saquei alguma coisa. É, até coisa mais simples do que isso, né? Tipo, cara, você tá meio com preguiça de ir na festa do fulano, aí no caminho o carro fura pneu, não sei o que. Cara, volta pra casa. É, não, deixa quieto. Você já fez esse juramento, Will? Não conscientemente. Ou tentar, acho que sim. Cara, se fazer o juramento é dar merda na tua vida, bicho, eu tô fazendo juramento há 20 e tantos anos. pensar merda. O Grolla tem uma frase bem bacana que ele falou uma vez, uma das discussões infinitas do TDC, que foi: magia potencializa aquilo que você tem, ponto final. Então isso aqui também, ela vai potencializar aquilo que você tem. A magia não vai criar, ela vai potencializar o que você tem. Quando você equalizar isso, aí sim você consegue criar com mais facilidade e tal. Mas a parte do gnose, acho que a gente falou muito a moda caralho. É, gnose é um conceito interessante porque eu me debrucei sobre ele para muitas coisas, principalmente por causa do livro Calcifer 2. Eu acho ele um conceito particularmente interessante, assim. Porque, para mim, ele tem muitos outros nomes que não nesse de contexto mágico. Que, em teoria, a gnose não tem nada a ver, entre aspas, né? Essa leitura gnóstica, vamos colocar assim, do Libernul, é aquele momento em que tu tem o contato verdadeiro, que você consegue focar sua... É o mindfulness. Uhum. O que ele fala de gnose aqui é isso também, né? Do mindfulness, da atenção toda focada em um único ponto, né? Na verdade, ele tá falando aqui de qualquer estado alterado de consciência. Sim. Que são fundamentais para que a magia funcione. E nessa parte aqui, ele fala que existem dois grandes agrupamentos de estados alterados de consciência. São os excitatórios e os inibitórios. Então, o excitatório é quando você exalta a sua consciência a um certo ponto que ela fique que a sua mente fica paralisada. E o inibitório é exatamente o oposto, quando você baixa a bola até o ponto de parar todo o pensamento. Descreve. Fala como é que é. Fala que você tá falando. É um pentagramazinho e cada uma das partes que são abordadas no Liber Lux está numa das pontas do pentagrama com a gnose no meio. A grande sacada dessa parada gnose mostra que ela é o que liga todas as práticas. Uhum. Todas as práticas, elas precisam disso, né? Os pés do pentagrama acabam sendo invocação e vocação, que é isso que é o tanto trazer pra dentro quanto pra fora. Você precisa desses dois também, e só faz isso através da gnose. E você tem ali as duas possibilidades, são divinação e encantamento, que a gente vai falar agora. E o objetivo final, que tá lá em cima, libertação e algoides. E é o grande... Você conseguiu isso aqui da área, você pode até deixar o resto quieto. Você pode chamar o cara de o mago. Ele pode se autodenominar o mago. Sim. O mago, mas põe o minúsculo, né? Um pouquinho de humildade, porque também uma galera chegou nisso, né? Não é caralho, terra muito esperada. Caralho, eu sou muito foda. Ah, descobri as Índias Ocidentais. Não, calma. É que eu consigo imaginar, tipo, numa lógica de um centro de estudos esotéricos fechadíssimo, o cara tem, tipo, a verdade do iniciante. Aí ele vai liberar essa tua verdade do iniciante. Você nunca vai sair daqui. Toma cuidado, hein? Porque tu sai daqui, fudeu. Aí tu recebe a faixa marrom, depois a faixa branca. Aí na faixa marrom fala, olha, mas na verdade... existe uma outra parada aqui que você não tá sabendo. E aí vai caminhando até você descobrir que, na verdade, estão querendo comer seu cu, não é isso? É, mas basicamente você descreveu... É, acho que a pessoa percebe antes. Ah, é? Tá. Tá, lembrei minha pergunta sobre gnose. Vai lá. A gnose toda está ali para bypassar o Galvão Bueno. Isso. Sim. Para dar conhecimento sobre você próprio. Gnose é conhecimento. A ideia é que você vai, através da gnose, você vai conhecer-se. Você vai se entender. Essa aí é a parada. Tipo de gnose inibitória. Postura da morte. Aprende postura da morte. Mas a gente fala mais de postura da morte no Libernox. Aprende. Transe mágico, concentração, que você já aprendeu no MM. Privação de sono. Olhar fixo, que isso é muito foda. Você ficar travado assim. Se for no espelho, é especialmente foda. Cara, é negro, muito bizarro. É muito bizarro isso. Você começa a enxergar no fundo da tua cabeça. Cara deforme, é muito louco. E fica nuviado dos lados. É uma festa. Você chama droga. É, indutor de transe, que aí é uma questão complicada, né? Porque a gente pode ter coisas farmacológicas aí em volta. É, privação sensorial, que é... Vinícius tem uma boa história de privação sensorial que ele já falou em algum lugar. Quanto tempo você ficou, Vinícius? Cara, eu fiquei meia hora. Não, mentira, acho que fiquei uma hora. E é uma explica uma loucura, isso. Né? É pelo menos quatro. É, assim. Gente, explica desde o início. Sabe, pra quem não. Vocês viram Stranger Things? Stranger Things? Things, Rogerinho, Things. Então, no Stranger Things, eles colocam a Eleven dentro de uma bacia de piração. Uma bacia de piração, que é excelente. Não, mas é literalmente serve pra isso, né? Pra você, tipo, tirar os estímulos externos e fazer você. Isso aparece no Fringe também. Na verdade, é como se fosse uma banheira com um concentrado muito salino, então fica muito fácil de boiar. Na verdade, assim, chega a ser estranho que você bota o pé, você tem que fazer força pra baixo pro seu pé descer, porque o negócio realmente faz você boiar fácil. Aí você fica ali, eles botam uma tampa, fica tudo escuro, não entra som, não sai som. Deixa eu ver se eu entendi. O negócio é a temperatura do corpo. Você não sabe você... Tá num útero, né? É isso que eu ia falar, é um útero. Você fica de bubuia no útero. É uma privação sensorial, você não sente nada. Chega uma hora, às vezes eu faço as paradas de privação sensorial, você tem vontade de fazer assim, ó. Só pra ver se... tá ligado? Você faz... Só pra, controla um pouquinho, que é legal é você deixar rolar. E quando dá vontade, você dá o... estralo é bom. E você consegue fazer privação sensorial em casa. Sim, você bota uma máscara de dormir, não precisa de nada muito sofisticado. bota aquele protetor auricular que você acha no, na farmácia por R$3,50 lá. Ou isso, ou você bota um fone de ouvido daquele porrada e não bota música. Deixa lá quieto. Ou bota um ruído branco, ruído cinza, ruído marrom, que é aquele um chiado constante. Se você fazer isso com alguma privação do sono, tu vai ter cada piração louca. Eu já fiz, você ouve voz pra caralho. É muito louco. É foda, mano. Isso. Você tem uma experiência de... De loucurinha, assim. Você bota a língua no céu da boca pra não ficar babando muito. Retardado. Senão você vai se distrair com isso. Uhum. Fica numa posição confortável, de preferência numa cama cheia de travesseiro. Te aviso, se você conseguir na tua casa 30 minutos, tu já tá bom pra caralho, viu? Porque 3 horas o cara surta. É. Qualquer horário assim, ou dorme. Surta. Ou dorme. Tem uma coisa também que a gente sempre discute internamente, que é essa questão que o Libernu, por exemplo... Principalmente nos exercícios, ele dá tempo. Ah, fique tanto tempo meditando. Não necessariamente você precisa seguir, né? Vai se encaixar o tempo também no que você tem, né? Deixa melhor alguma coisa do que nada. Só eu dar mais uma nota cultural. Isso é um costume xamânico bem bacana. Todo xamã faz o processo da caverna, que é uma experiência de morte dessa. Uhum. Pra aumentar a tua espiritualidade. Aumenta o teu, tua relação com o espiritual. Que tem a ver também com aquilo que o Grolla tava falando, né? Que é você ficar realmente sozinho. Realmente sozinho. E a galera fazia isso numa caverna, com privação de comida, com privação de sono, e você tinha que andar pela caverna tateando. Então uma hora você cansava, você sentava, não podia dormir, tinha que ir tateando. Normalmente eram 3 dias nesse rolê. Tem a ver também com a invocação de Saturno, que o próprio Peter Carroll coloca aqui no livro. Que é mais ou menos esse período também, né? E o método excitatório, excitação sexual. É, o pessoal, devido à nossa sociedade atual, o pessoal vai lá pro excitatório. Então, que eu esse acho que é o legal. Esse foi um cuidado bom do Peter Carroll também. Ele começa falando do inibitório. É, repare que ele só vai falar de sexo lá no segundo livro, né? Agitação emocional, medo, dor, amor, ira. Convivo aí basicamente com a ira. Acaba sendo uma energia que tá muito presente na minha vida. Quando tô irado, acabo esquecendo de fazer de lançar o sigilo consciente ou o desejo, e aí se perde. Qual é a sua profissão mesmo, Will? Professor. Entendo. Alguém fez um comentário com a gente que tava muito puta com algum motivo e carregou um sigilo com isso. Tipo assim, juntou todas as frustrações do dia e começou a gritar com o sigilo como se ele fosse o motivo de todos os problemas. É, olha só, eu acho que toda emoção você pode fazer isso, desde que você seja histérico. É, não pode ser não uma pode coisa... ser comedido. É soco na parede, é cabeçada no sigilo, é uma parada muito louca mesmo. Cabeçada no sigilo. Assim, claro que você pode fazer com emoções comedidas, mas... Funcionar... O nome do bagulho é método excitatório. Aí você tá abrindo mão de funcionar. Exatamente. Você tá se divertindo, tá achando legal, tá tirando onda com os amigos, mas funcionar que é bom não vai. Não vai rolar. Tem que ser maluco. Exato, exagero. É, deixa o Galvão Bueno atrás da porta, é isso. Uhum. Bate no Galvão Bueno, deixa ele tetraplégico. Corta as perna dele. Grava Galvão de porrada. Você gritou tanto com o Galvão Bueno na tua cabeça, mas tanto que ele ficou com medo. Exatamente. Essa é a questão. O Galvão se escondeu debaixo da mesa. Vamos lembrar que o Galvão Bueno que a gente tá chamando... Não é o oficial. Não é o real oficial. O Galvão Bueno que a gente tá falando é o sensor psíquico. É o cara que fala não. Isso é loucura, você não vai conseguir, bobagem, isso é um bosta. Coisas. Normalmente, curiosamente, com a voz, presta atenção, às vezes a sua voz, isso é um sinal, mas já me falaram que é a voz do pai e da mãe, acredita? Pra mim é um Galvão mesmo, cara. Você é um Galvão mesmo. Ou Márcio Canuto, gente. Que inferno! Que inferno! Tem gente que fala, que já falaram pra mim, não, o meu sensor é com a voz do meu pai ou da minha mãe. Temos uma questão aí, Freud explica. Não, o meu não tem a voz do meu pai, da minha mãe, não. É tipo como se fosse um ser externo mesmo. É dor, tortura, flagelo, dança, canto, também outras formas excitatórias. Lembrando que tem uma galera do sangue, né, ele lembra que, tipo, é eficiente, mas te destrói no processo, né? Mas é eficiente como qualquer outro método, então tenta não se destruir no processo. É interessante que você esteja inteiro pra curtir o efeito da magia que você fez. É bom que você esteja inteiro no final pra, pelo menos, poder tirar um dia de um mago. É por isso que o Duquette fala que ele gosta de fazer a missa da Fênix, mas só uma vez por ano, que faz muita sujeira. Faz sentido. E aí tem também a deriva mágica, né, que é a forma correta de de caminhar. Eu não lembro como é que ele chama isso no livro, cara. É a forma correta de caminhar. É, que eu chamei de derrivé mágica aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. É possível que... ele indica que você varie o sentimento que você vai usar ou você fique em um só com... Ele fala que alguns tipos são mais úteis para alguns efeitos. Porque, por exemplo, isso pode levar a pessoa a ficar numa constante. É uma dúvida que eu tenho também. Porque, por exemplo, alguns desses métodos aqui, para mim, são muito mais, entre aspas, seguros... e conveniente. Por exemplo, um método excitatório, na nossa sociedade cotidiana, é muito comum. A ira, mesma coisa, né? Por exemplo, vocês podem visualizar o Andrei dançando e girando sem parar. É, e vocês podem nunca ver, se, porque provavelmente não vai ser o método que eu usaria. Pode ser, se vocês virem, é computador. É, que é válido. Que é o método dos derviches, né? O derviche entra em transe desse jeito. Mas eu entendi a pergunta do Will. É tipo assim, você pode ter... Desculpa, rapidamente. Dança é alguns... Não é flagelo, não. Algumas falanges da Umbanda que entra em transe girando, né? Sim. Tem isso também. O tambor. Tambor é do caralho. Puta que... É xamanismo puro, né? Deixa eu contar isso aqui pra vocês. Não precisa ter tambor, tem YouTube. Sim. Como assim? Dá pra você gravar. Você procura no YouTube um vídeo de tambor. Gente batendo tambor. Você vai no Facebook. Mas qualquer tambor. Digita grupo de tambores. Shamanic drumming. Eu gosto, porque assim, shamanic drumming é bom pra você fazer uma parada que eu acho que é mais centrada. Eu acho que ele é legal. Aí você pega uns vídeos de 3 horas de duração. Se é excitatório, é tambor de... É tambor de atabaque foda mesmo. Atabaque bonito, umbanda, candomblé e samba. Samba de escola de samba, né? Samba do Martim da Vila, não. É o bagulho do... Só não. Mas eu quero voltar à pergunta do Will. Tá. É assim, porque o ser humano tende a ir pelo caminho de menor esforço. Se você tem uma facilidade, sei lá, com a ira, se você tem facilidade com, sei lá, você vai querer fazer o que é mais fácil. Você vai fazer o que dá certo pra você, né? Eu sou de uma porque o meu trampo é explorar. Eu sou filho de Oxóssi. Meu trampo é explorar. Então, por exemplo, eu tenho muita facilidade com a... Vou dar o exemplo do Zeus, né? Eu tenho muita facilidade com Mercúrio. Tá muito próximo. Então ele é o último que eu vou chamar. Você entendeu? Uhum. Você pensa isso conscientemente. Mas eu acho que a gente... Uma coisa legal dizer assim, não vai pelo caminho mais fácil. Não, vai por aquilo que... Vai porque funciona. Não, eu acho que tem que rolar uma identificação... Desculpa, Vinícius, mas eu acho que tem que rolar uma identificação. Só que exatamente o cerne da minha pergunta é exatamente... Algumas formas, elas são tão fáceis e identificáveis que eu acho que isso acaba sendo prejudicial. Olha só, Andrei. Primeiro, tem formas que eu acho que não funcionam para determinadas coisas, por mais que digam o contrário. É a minha opinião. Por exemplo, o lance da ira. Eu não vou fazer uma magia de cura... Com ira. É. Não faz sentido, né? Cura, filha da puta! Eu tô gastando R$1.000 de remédio por mês, cara. É isso que tu faz comigo. Tu chega pra mim e fala... Eita. Fica bem! Caralho! Isso aí chama violência doméstica. Então, aí, assim, a minha forma mais fácil e mais garantida de fazer as coisas funcionarem é meditação. Porque eu faço isso desde sempre. Uhum. Então, pra mim, é mais natural. Eu sei que isso funciona, mas eu não, eu me forço a fazer outras coisas. Exato. Por quê? Você tá fazendo magia do caos, cara. Se você só faz um caminho, isso você tá criando dogma. Uhum. E aí, pau no seu cu. Você entendeu? Aí, pau no seu cu. Vai fazer outra coisa. Se você não experimenta vários caminhos, várias possibilidades, você tá caindo no pecado de não experimentar as dualidades. Acho que pecado é uma palavra meio forte pro pessoal aí. Pecado é restrição. Pecado é correto. Sabe por quê? Porque pecado significa passo fora do caminho. Significa que você tem vários caminhos pra fazer e você não tá seguindo nenhum deles. Ei, caralho. Repete aí. Gostei. Repete, gostei. Não sei, foi no impulso. Não lembro o que eu falei. Pecado é um passo fora do caminho e significa que você tem vários caminhos pra escolher. Você não tá escolhendo. Você tá indo, entendeu? Então, tipo, você tem que dar vários passos. Você tem que experimentar várias coisas. Senão você vai ser um competente repetidor de fórmula. É, tem gente que tá bom. Entendeu? É, isso é perigosíssimo, porque às vezes você até faz isso porque uma vez funcionou. Só que aí tu não sabe se aquilo ali vai funcionar sempre pra outras paradas também. Acho que é essa parada. Tipo, tu não precisa ser o Keller, que tu chega... É aquele cara do Sim Senhor, que no, depois ele, tipo, ele vai... Ah, sim, ah, não, vou testar. Não precisa ser esse cara, mas eu acho que dá pra você testar pelo menos uma vez cada coisa e fazer uns testes. Você não tem curiosidade de saber como é que é a outra forma? É, de caralho. Como é que funciona? Não, o Andrei parece que não tem curiosidade nenhuma. Eu ia fazer a piada que ia soar muito mal pra mim. Você pode descobrir que tem gente que funciona melhor do que o que você já conhece. Sim. Só que você nunca vai saber se você não experimentar. Isso é... Calma aí, rapidinho. Só recapitulando. Isso é tudo pra se chegar à gnose, que é através da gnose, que é a forma alterada de consciência, que você vai chegar na magia mesmo. Exatamente. Isso. Gnose isso. É você alterar a gnose. A gnose por si não é magia. Né? Ela é um método pra você conseguir fazer alguma coisa. Exatamente. Só pra lembrar o último método que eu acho que é importante falar, que é a chapação. Chapação. Chapação tem isso? Com esses termos? Chapação. Você vai usar esse é um dos métodos que seria muito fácil para certos tipo, grupos de pessoas que estão que procurando uma desculpa para ficar chapado no hiperventilação. Mas é muito fácil você perder o controle. Demais. Sim. Mas o Osho, por exemplo, ele tem várias técnicas que é de hiperventilação. Só. Você acha? Funciona pra caralho. Mas você fica só nisso, cara. O Osho é aquele cara da Netflix? Chapado de ar. Você chapado fica chapado de ar. É muito foda isso. Você fica chapado de ar. Cara, uma vez eu fiquei chapada de ar, mas eu tava no topo dele. Dos Andes. Tá com a falta dele. Eu tava no topo dos Andes. Faltou oxigênio. E o pessoal chama mal das alturas, mal de whatever. Você começa a ficar meio esquisito. Você sabe que eles falaram as que coisas isso começam a ter na língua deles, mas na verdade não é. Tipo, é gringo idiota, né? É que eles falam. Não. É conhecido. É uma situação conhecida. Você começa a ver as coisas meio coloridas. Eu entendo as pessoas acreditarem em fadas. Não que eu não acredite. Mas, tipo, você começa a ver umas coisas assim coloridas. Você começa as coisas ficarem com uma textura diferente. As coisas começam a aparecer algodão doce. É meio esquisitão, entendo perfeitamente o seu Osho. A outra possibilidade que tem é dorgas. Usem dorgas se quiserem. Tanto pro inibitório quanto pro excitatório. Vale, depende da dorga, né? Existem drogas excitatórias, existem drogas inibitórias, é bom lembrar isso. Kenneth Grant, capítulo 5 do Renascer da Magia, se não me engano. Acho que é isso aí, mano. Aí o pessoal vai dizer que Renascer da Magia tá difícil de achar. E alucinógenos leves. Eu falo para as pessoas que quando elas ouvirem esse episódio já vai estar fácil. Ih, rapaz! Cara, é sabe o que eu tô vendo aqui? No Estudando Libernu, eu dou uma técnica de chapação de ar. Dou duas técnicas. Ali. A respiração 4-4-4-4, que é muito boa. Uhum. Quatro espaços de cada segurando, soltando e tal. A respiração 7-1-7-1, que ela é pesada. Teu pulmão vai pro caralho. É. E a 6-3-6-3, que é um pouquinho... Dá o diafragma essa 7-1-7-1. É foda ela, cara. Se você quiser saber mais sobre esses números... A gente tem uma série de textos lá no site do Magicando, magicando.com.br, que é uma série de textos do Keller, em que ele dá umas técnicas bacanas, que é o Estudando Libernu. A minha interpretação do Libernu, só pra lembrar. Ai, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, parabéns. Vamos pra frente. O Peter Carroll começa a parte da libertação falando que é errado considerar qualquer crença mais liberta do que outra. Eu acho muito bom isso, porque... Que a gente cai nessa merda todo dia. Não, né, não, isso em si já é uma crença. Já é uma crença, né? É verdade. É minha firme crença que é um erro ter firmes crenças. Ele é tipo, muito bom, cara. Palavra da salvação. Ele fala que qualquer... Princípio de discórdia. Ele fala que qualquer crença, se mantida durante tempo suficiente, se torna limitante. Então, por mais que você seja o cara mais desconstruidão do mundo, se você continuar com aquela mesma desconstrução, uma hora isso vai virar uma limitação pra você. Então, todas as coisas dão uma volta. Eu acho que algumas coisas você quer que dê a volta... E outras você tem que prestar atenção pra não acontecer isso. É bizarro, tipo assim, porra, será que eu tô com o mesmo pensamento de uma beata? E às vezes tem a galera que cai nessa parada, tipo, é bizarro. Enfim. Então, a solução que ele propõe é que você esteja constantemente destruindo aquilo que é sagrado pra você. E quando clashia? Uma frase que eu acho linda. Vai lá. A única visão clara é a do topo da montanha dos seus eus mortos. Muito bonito. Nossa. Né? Cara, isso é bonito. Eu acho que você devia parar e pensar nessa frase. Vai, repete, por favor, vamos lá. A única visão clara é a do topo da montanha dos seus eus mortos. Isso é anatematização, é você matar-se a si próprio sempre. É isso que o cristianismo fala, vira e mexe, ninguém entende também, tá ligado? E quer uma forma mais científica de falar isso? Tipo, só enxerguei mais longe porque sentei no ombro de gigante. Se tu pensar que você pode elevar você mesmo... Ser o seu próprio gigante? Ser o seu próprio gigante? Gostei disso. Lembrando que nesse sentido, ó... Nada é sagrado. Absolutamente nada. Que é... Dentro desse contexto caoísta. Sim, não acho que não. É, mas a gente tá falando desse contexto. A gente tá falando do Libernu, né? Eu tô falando da minha vida. Sim. Eu não sei. É que eu não sei. É que tem gente que é limitadinha, né? Tem gente que vai achar que a gente tá falando aqui gente, uma... Eu não tenho culpa se os pais dessa pessoa têm um parentescozinho. Então, pois é. Entendeu? Não. É seu direito de discordar da gente. É o de seu direito de estar errado. É seu direito de estar errado também. Mas sabe o que é, cara? A gente já citou aqui gente cientista, citamos o Yuval Harari, que fala que tudo é ficção, tá ligado? São construções humanas, são uma base biológica, mas que ela é, até certo ponto, indecifrável do que é cultural ou não. Então, porra, meu, né? Mas cientista. O Harari pirou na descoberta mesmo dele, ele meio deu uma travada, né? Não, mas depois... é justo. Nada mais justo. Quando você faz uma descoberta gigante, você olha e fala, caralho, o que eu fiz? Enfim. O próximo passo é algo aí que a gente já viu. Uhum. Divinação, que a gente já viu. E encantamento, que... É o sigilo. Sobre sigilo. Uhum. Que então, você lembra o número? É o número, não sei. Magicando.com.br, a search. A gente grava numa ordem e aí tudo festa. Esse aqui é o esqueminha do Lux. É um pentagramazinho simpático de cabeça pra cima com a gnose no meio. Esse aqui é o esquema do Nox, que é um pentagrama mais simpático, de cabeça pra baixo, com êxtase no meio. É. Você pode enxergar também o Patrick dando uma estrelinha. Também. É possível. Ou você pode imaginar que o pentagrama não tá invertido, ele tá levemente inclinado. Não, esse é o outro, pô. Não, é, segundo o Vinícius, o pentagrama não tá invertido, ele tá ele inclinado tá dando, em 72 graus. Ele tá dando graus. Aquela estrelinha, sabe? Mas você tá gritando o Vinícius te metendo louco, né? Você tá errado, não, mas é que a rede... É que é tão sensacional essa resposta. É uma resposta de matemático, cuzão, caralho. Que é o que é Por que o pentagrama está invertido? Manda as cuzão aqui. Invertido está o seu conceito. Mete louco. Aqui tem a mesma parada, né? Que é a base, a base final. Aqui é o duplo e a feitiçaria são os pés nesse ponto para cima, né? E a transmogrificação é o grande objetivo. E a trans o quê? Transmogrificação, vamos chegar lá. Eita! Isso é coisa de Warcraft, né? É, mas tem uns nomes bizarros, cara, que, tipo, podia ser traduzido com outro nome muito simples, mas ele tem que. Não, pelo amor de Deus, me diz um nome mais simples vamos pra isso. Lá, vamos chegar lá. E a liga de todos os efeitos do Libernox é êxtase. Sempre êxtase. Aqui, parada inibitória. Legal, mas a gente vai não, usar... Não, mas ele tem, inclusive, êxtase inibitório. Mas a gente vai usar ele pra alcançar, né, É meio que meio hedonista, não? Pra caralho. Esse é o Nox. Prazer, Nox. Magia negra. É a sua tia. Coloca a sua tia pra escutar agora. Agora, magia negra. Coisa do quiabo. Sex. Coisa do quiabo. Não pode falar de diabo que vem, né? É. E aí? Não pensa no diabo que o diabo aparece. O Peter Carroll começa aqui com um papinho de que nesse trabalho do Nox, o eu equivale a Deus. Então, se eu sou um Deus, eu tenho que buscar poder. E é um papinho perigosamente caminho da mão esquerda, antes desse termo ter colado. É, a Dragon Rouge adora, né? Dragon Rouge adora, uma galera adora. Né? É a contraposição. É a justa contraposição do... Se você vai alcançar Deus no Lux... Você vai se tornar um Deus no Nox. Aqui você vai se tornar um Deus. É o tal, né? Contração e retração, sei lá. Contração e... Isso você tá dizendo... Não sei, sei lá. Eu encaro isso muito com essa parada, né? De duas forças... Não sei. Pode ser. Na página 65, ele fala... O que é um Deus senão um homem comandando a força do caos? Uhum. Cara, essa parte também é legal, ó. A existência é a grande indulgência, nada menos que ela. Qualquer tentativa de evitar uma parte de si é abrir as portas para a perda da forma, uma autonegação que conduz ao encolhimento espiritual. Sabe esse caminho? Ai. Da privação? Não, esse caminho bonito de, eu vou abrir mão de mim. Não, você vai olhar para todos vocês possíveis, vai perceber que eles são ilusórios, inclusive, nesse processo, vai perceber que eles são relativos nesse processo, mas você não nega nenhuma parte de você, nem a parte mais bonita, nem a parte mais desgraçada. E aí entra na história do Grolla lá, né, também de identificar-se a si próprio. O Libernox, ele é trabalhoso pra caralho. Muito trabalhoso. O pessoal pensa assim, é negro. Então é a parte fácil. Não é, cara. Isso aí é Star Wars falando bosta, que o caminho negro é mais... Puta, é tudo desgraçado. Não, aí ia falar, é mais fácil porque gira pra baixo. Então é pra dar merda, né? Que é o que o Star Wars tá usando. Pra dar merda é dois palitos. É, você tem a impressão porque, puta, não é que é mais fácil de fazer, mas ele é mais fácil de conseguir materialmente referências pra ele, entendeu? Não, calma aí. É que aí a gente também precisa dividir isso aqui. Porque assim... A cultura pop trabalha muito com essa questão cristã maniqueísta. Então existe o Jedi, que é o ser iluminado, e existe o Sith, que é o cara que decaiu, né? Que é o cara que caiu pro hedonismo de que não tem mais, não é a força. Isso aí, né? Isso aí é os anos 80 batendo forte, porque o novo... Não, tudo bem, sim, mas o que a gente tá falando de Nox aqui não é isso exatamente, né? Olha, falar de magia, falar de cristianismo, tudo bem. Falar de religião séria, não. Star Wars não pode ficar zoando, não. Você gostou dos últimos Jedi? Então fica quieto aí, Lívia. Porra, cara. Tô pra caralho. Mas isso é muito interessante, porque... Vamos dar aqui os últimos Jedi. Acho que a maioria das pessoas viram essa merda. Então... Essa merda! É... Lave sua boca antes Lívia, de falar. Lívia, rapidinho. Deixa o adulto falar aqui. Babaca. Não, o Luke Skywalker, acho que não tem nenhum problema dar um spoiler aqui se você assistiu, pelo amor de Deus, né? Luke Skywalker, ele tem esse flerte com o lado sombrio, vamos falar assim, né? O que destrói um pouco daquela imagem que os Jedi tinham, daquele cara dos iluminados que nunca erram. Não, é uma batalha constante que na ele verdade, tem, né? Não é que ele flertou, é que ele entendeu que aquilo lá era uma narrativa, né? Ele olha e fala, não, o Jedi fez merda pra caralho. Os Jedi fizeram bosta pra caralho. A própria indulgência dos Jedi criou Permitiu, foi por fazer merda, por ignorar uma parte de si mesmo... que os Jedi deram espaço pro Sith tocar o cacete. Exato. Se ele falasse, se nós enfrentássemos o lado negro, da mesma forma como a gente olha o lado cara, claro, seria tão perfeito se tivesse o caminho cinza dos Jedi nesse filme. Cara, tinha tudo pra colocar essa merda. Eu quero ter... Eu tenho uma esperança de que tá sendo construído. É, tá sendo construído. Porque se você for ver o mundo expandido, já tem. Não, sim, mas falando. O mundo expandido, foda-se. O mundo expandido tem trilhões de coisas. O mundo expandido é Canon! É Canon! É não Canon. É Canon, caralho. É Canon, sim, senhor. Canon de... O Rebels é Canon, sim, senhor. Não é Canon. E o Spock? É o Spock morreu ou não? Caralho. Foda-se, deu pra entender. É assim, né, que tu termina com a discussão de Star Wars. Continuando. Vamos lá, vamos pra frente. A galera entendeu mais ou menos o que é então, gente? Não, claro que não. Mas esse é o problema. Na verdade, o culpado fui eu, porque, tipo assim, vocês deram um exemplo ruim e eu fui tentar consertar, só que o problema é que isso é uma discussão infinita, que é essa questão da magia negra. Mas vamos trazer isso para outro episódio, foda-se. Vamos tentar imaginar que nossos ouvintes têm uma maturidade para entender que Nox é um caminho válido tanto quanto o Lux. Enfim, vamos sentar nessa porra. Caminho do Liber Nox. Vamos lá, parte 1. Feitiçaria. Vou enfeitiçar pessoas? Então, no Liber Chaos, que não é o Liber Novo, ele não está no Liber Novo, ele apresenta a feitiçaria como uma das 5 maneiras de você realizar qualquer uma das 5 operações básicas da magia. Isso. Que seria a mais básica, que sempre usa instrumentos, sempre usa manipulação material, né, de coisas materiais para você causar efeitos na realidade. O que eu tô pensando é em macumba. Macumba é feitiçaria, sim, total. Sim, sim. Não só despacho, isso. Despacho, mas... né? Que eu tô pensando especificamente. Despacho. Despacho é total famoso feitiçaria despacho dentro da concepção do Peter Kerr. Porque tecnicamente nós não precisamos de materialidade, mas elas ajudam muito. É uma muleta? É uma muleta muito boa e muito louca e que ainda ajuda você a muletar o outro, né? Então, esse é o principal. Então, quem nunca tem medo de macumba, não é mesmo? É, exatamente. Então, aqui na parte de feitiçaria, ele fala, por exemplo, que para você enfeitiçar uma outra pessoa, a melhor forma é você colocar esse feitiço em itens físicos com os quais essa pessoa vai ter contato. Então, um exemplo, por exemplo, da Lívia fazendo o lance do pé de galinha. Exato. A macumba do Exu do Mal, que eu coloquei num lugar Y, onde eu coloquei isso, porque a galera tá fazendo várias merdas com a molecadinha que tava lá, e de repente apareceu uma garrafa cheia de inseto, excremento, umas paradas dentro, dizendo que tava amaldiçoando a instituição. E não as pessoas. Coisas, hein? O lugar fechou. Aliás, eu acho muito positivo amaldiçoar instituições. Deve. Façam isso. Presidenciáveis, talvez? É seu dever cívico. Presidenciáveis são instituições. Também. Outra questão, ele aponta 4 princípios aqui, né? Uhum. Reservas de poder. Então você tem um talismã para reserva de poder para você, para quando você precisar. Levar efeito ao alvo, que é isso que, que o Vinícius passou. Ele, né, faz uma distinção entre talismã e amuleto, né? Que é importante também, quer falar? Ele fala que talismã é como se fosse um objeto que carrega uma ideia simples. Uhum. E o amuleto tende a ter uma complexidade maior e tem uma relação com seres semi-sencientes. Então, por exemplo... É como se ele fosse uma base material de um servidor. Servidor, exato. Eu tenho o talismã, que é o colar que não tá comigo agora. Belo exemplo. Que é um colarzinho que eu utilizo às vezes, que eu ganhei. Isso é um talismã, então? Depende. Você pode me dizer. Eu não sei. Não, ali, né? Acho tá que mais não. Pra uma mulher. É. O talismã... Peraí, agora eu confundi. Talismã... Ah, né? Tá mais pro talismã. Tá. Talismã é a paradinha que você significa algo ali. Isso. Que você bate o olho e significa algo pra você. É uma âncora, né? Uma âncora. O pessoal do PNL aí, que é... Uma âncora. Magia científica. E o talismã e o amuleto, que é o outro, é uma... Eu tenho um patoazinho que eu carrego. Eu tenho umas paradas assim, alguma pulseira que você... Entendi. Carrega. Então, o talismã é o símbolo que representa aquilo, e o amuleto é de fato algo mágico. Os dois são algo mágico. Tá. Por exemplo, o amuleto dá mais trabalho pra você fazer, porque tem uma coisa... Mas precisa fazer sentido, né? Tem uma função, dá um trabalho. Talismã, você pode agora abrir aí teu caderno, fazer como se fosse uma sigilização. Eu quero ser mais... Tem mais vontade de fazer as coisas. É, sei lá, disposição. Escreve aí, disposição, faz um símbolozinho, olha pra ele todo dia e carrega com você. Deixa eu entender. Tela do celular. É, teve um ouvinte que é apoiador, que ele fez a pergunta que ele queria abrir uma empresa, ele queria fazer o logo, um sigilo, um servidor. Ele queria um servidor, mas enfim, abriu essa discussão. E aí eu acho que entendi. O Gurala respondeu então, essa pergunta. Então, esse é o trampo da Rod, inclusive. A Rod Studio que a gente tem faz isso pra caralho. Entendi. Então, o talismã é o símbolo ali, independente, inclusive, se ele... o talismã. Ele é o símbolo ali, independente se ele é concreto ou não. E o amuleto tem realmente elementos de poder materiais. Ele fala que tem uma semi-senciência. Tá. É que eu tenho um problema com essa semi-senciência. O que é a semi-senciência? Ai, cara, ele tem uma programação. Ele tá executando uma programação. Isso, que bonito. Ele tá executando uma programação. Ele tem uma linha de código. Mas, cara, você... é isso. Eu posso estar falando uma merda e complicando tudo. Mas você tá, pra mim, descrevendo sigilo e servidor. Mais ou menos. Mais ou menos, se eles fossem sempre objetos. É, se eles fossem sempre objetos, seria mais ou menos isso. Entendi. Então, uma coisa é eu criar... Mas é limitante pensar dessa forma. Sim, sim. Porque eles são categorias diferentes. Pensar é limitante. Eu tô entendendo o que é desse livro. O livro começa a falar um bando de palavras, aí tu, na tua cabeça, é tão genérico e abrangente que tu, beleza, e aí fecha. A quarta coisa é a âncora, né? Pra farmitéria. Você pode enviar para outro e tal. É isso aí. Então, ele fala de espelho negro, fala de instrumento de divinação. Basicamente, coisas, objetos, utensílios que você pode te auxiliar magicamente. É muito físico, né? Feitiçaria. É muito físico. Então, né? Todas as armas. Feitiçaria no astral. Entendi. Não dá pra fazer uma macumba, uma, pensar numa galinha. Dá, só não vai dar pra chamar de feitiçaria. Tá, você tá fazendo outro tipo de magia. Tá fazendo outro tipo de encantamento. Com estética de feitiçaria, mas não é. As armas mágicas seriam encaixar. Mas aí, em feitiçaria. Sempre. No Liber KKK, que faz parte do Liber Caos, um dos apêndices do Liber Caos, ele propõe que você faça as 5 operações da magia dentro dos 5 paradigmas mágicos predominantes. Então, dentro da feitiçaria, você tem que ter armas mágicas pra fazer cada um daquele. E é isso. Eu acredito que se a pessoa for ler o livro, ela vai entender melhor o que a gente explica. Não vai, não. Na verdade, não vai. Não vai, não. A gente tá explicando, a gente tá facilitando a vida da pessoa. Outra característica. Porque eu não me facilito em porra nenhuma, não entendi porra nenhuma. Esse é o problema, cara. O Liber Nu, ele é um livro prático. Se você não botar em prática e tá entendendo o que tá fazendo, você não entende ele. Exato. E assim, vai chegando no final do Nox, vai ficando cada vez mais esotérico. O AON não dá pra você pôr em prática. Liberar AON. Vamos todos reencarnar. Você só olha pra ele. Entendeu? É isso que você vai fazer. Vamos fazer uma parada e vamos ver se a gente volta. Não. Jonathan, né? André está. Vai pra dar certo. Faz Andrei. Vamos lá pra dar merda, né? Vamos tomar esse veneninho aqui rapidão, testar o negócio? O Kool-Aid. Will, você que está aqui. O que você acha? Você quer mesmo reencarnar, cara? É verdade, ó. Boa pergunta. É. Caralho, hein, Will? Olha aí, vai ser chamado uma vez. Caralho, o Will fica calado, mas quando ele fala... Só manda bomba e porrada na cara. Parece você tá vendo por que tem que esculachar? Olha aí. Imagina viver com isso todo dia. Você tá aqui, cara, você quer mesmo reencarnar? É aquele esquema do Brás Cubas, né? Não permitia nenhuma criatura legado da minha existência. Puta. Legado da minha miséria, né? Legado da minha miséria. Por que eu vou legar a mim mesmo a minha miséria? Não, tá bom. É o demônio. Por isso que o Nietzsche, né? Fala aí do Eterno Retorno. É um demônio. Isso, explica pro ouvinte. Não, porra. Porque vai entrar depois o um negócio aqui sobre niilismo, aí pode falar. Beleza, aí tu vai entrar. Vai ser só você falando, inclusive. Brilha. Não quero ninguém falando. Time to shine. É. Doppelganger, que parada é essa? Duplo. Tem episódio do Mundo Freak sobre tem, isso. Tem duplos. Bilocação. Bilocação, duplos e doppelgangers. Não é duplo, cara. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, mas não é. Duplo tá ligado com... Tem tudo a ver, tem o mesmo nome, mas não é. De Twin Peaks, tem muitos duplos, não tem certeza. O duplo tá ligado a você saber projetar a si mesmo em outros locais, em outras realidades, em outras situações. Inclusive, aqui embaixo no post, você que tá ouvindo agora, quantas vezes você já sonhou com a gente? Hã? Oi? Quantas vezes vocês já sonharam com a gente? Sonhos já... molhados ou não? Não, passando. Esses dias teve uma galera que falou que sonhou que eu passei. Comigo eu passei, falei uma parada e fui embora, tá ligado? Meu animal de poder é o Kelly. Pode ser. Imagina, de 4, pelado no canto da sala. Assim. Fazendo... Não, falando assim... Com a mãozinha, assim. E a pessoa falou, caralho, eu entendi uma parada. Obrigado, Kelly. De nada. Nada a ver com a história. De nada. Que é essa parada de você projetar o teu eu. Calma aí, você tá sugerindo que você está se projetando na cabeça dos ouvintes? Eu sugiro que eu dou rolê. Através de doutrinação marxista e outras coisas? Como você chegou nisso, cara? Ah, de subconsciente, a gente manda mensagens subliminares. Eu faço... Oh, tá caindo os ouvintes, hein? Tá. Olha aí, ó. Pablo Vittar? Falando do Pablo Vittar? Eu e ela. Vamos e ela? É que justamente um dos testes que eu gosto muito de fazer é parada com sonho, né? Parada com sonho. Já sonhei uma... A gente já... Provavelmente o Vinha já teve um compartilhamento de sonho, uma conversa que a gente teve, a gente falou disso. Não duvido... É importante você anotar sonhos, né? Que eu falei que o Vinha apareceu num sonho num lugar que ele tinha sonhado também. Rapidamente. Eu falei esses dias no grupo que eu tive um sonho muito legal, que eu tava numa cerimônia do Oscar e quem entregava o Oscar era o Sérgio Malandro. Isso tem algum... Isso tem algum... Tem. Sérgio Malandro projetou no seu sonho. Cara, Sérgio Malandro é muito malandro mesmo, né, cara? Ou olha que louco. Esse é um sonho que o Sérgio Malandro tem e você se projetou no sonho do Sérgio Malandro. Caralho, que inferno. E você entrou, cara. Que inferno, não quero isso, Inception, essa porra. É, o nome disso é Inception. Rapaz. Eu era pequeno estatueta do Oscar, não, sacanagem. Isso vale pra projeções astrais também. Sim, que é mais difícil, na real, qualquer forma de projeção aplica-se essa ideia do duplo, né? Inclusive, ele dá um exemplo não óbvio, que é artes marciais. Eita! Aquela coisa de projetar o ki. Ah, né? É verdade. Quebrar tijolo e tal. Você acha mesmo que a tua mão mole e flácida vai quebrar o tijolo? Não, não vai. É o duplo concentrado. É o duplo concentrado. Que é isso? Tipo, a realidade ganha duas vezes você? É um extrato de tomate. Você já viu uma parada dessa? É tipo um extrato de tomate. Não, calma aí. Não, desculpa, cara. Rapidamente. É concentrado. Aquela latinha desse tamanho assim, entendeu? Imagina tomate. Você botar toda a energia vital do seu corpo num único ponto. Aí você morre e teu braço ganha consciência. ou o tijolo quebra. Quer acontecer primeiro. Sim, eu já vi. Mas pra mim isso é muito mais indução pra você não sentir dor do que qualquer outra coisa. Cara, mas a mão do cara não fica vermelha. Ah, eu não sei. É que eu nunca vi de fato de verdade. Eu já vi de piada. É sinistro. Eu já sinistro. Vi perto, cara, e é um bagulho que você... O cara quebra na cabeça e não fica nem um roxinho. Sentido, por favor, sem falar nomes, tem uma mina que eu conheci recentemente que é super... franzina, super nu e bonitinha, e ela sabe projetar isso bem. Uhum. Conte essa história. One Inch Punch, né, do... One Punch Man. One Punch Man. Não. Essa história, One Inch Punch, história. Que é do, da Bruce Lee, do Bruce Lee. Mas ouça essa história. Não, vou contar. One Punch Man, cara. Você não vai contar essa história? É muito tacarado. Vai tomar no cu, André. Você não vai contar, não? Não vou, não. Então, mas tem o soquinho de uma polegada do Bruce Lee. É isso que eu falei agora. Que não dá pra você pegar força, não dá pra pegar embalo, não dá pra pegar impulso. É muito engraçado que se você ver os documentários do Bruce Lee, o Bruce Lee era uma pessoa muito incrível, assim, de várias maneiras diferentes, né? Uhum. E esse soco dele é... Ótima entidade pra você invocar. Continua. Olha aí, fica aí. God of War? Kratos? Não, Kratos tem muita bagagem, cara. Não, cara, e assim, é interessante porque quando você dá um soco em alguém, a ideia do soco, sei lá, você tá fazendo um boxe, é que você tá jogando, tipo, a energia, todos os músculos do seu corpo estão ali. Energia cinética. Exatamente, pra se concentrar, tipo, é físico, não é espiritual nem nada. Jogo de perna, jogo de tronco. É tudo, exato. O Bruce Lee conseguia fazer uma parada em que... É a mesma distância que ele tem dos dedos. Imagina, abre a mão assim, ouvinte. Fica com os dedos apontados pra pessoa. E, de repente, você fecha a mão. Essa é a distância que ele dava o soco. É a distância dos dedos com o objeto. E a força não é nem do braço, é mais do ombro, né? Cara, é um negócio bizarro. O braço tá esticado. Não tem como vir força do braço. Exatamente. Esse músculo aqui. E ainda mais, tipo assim, ele, por exemplo, era um cara que, tipo, pra filmar as coisas, ele tinha que dar soco lento. Ele tinha que se privar, porque nem as câmeras pegavam o soco. É bizarro. E detalhe, ele não acordava de manhã e saía dando o One Inch Punch. Não era assim, ele tinha todo um preparo, chakra, direcionamento e pá, pá, pá, pá. Não é moda caralho, você tem exercício antes. Eu fiz capoeira por um bom tempo. Né? Hoje tô bem enferrujado, mas a gente tinha um tiozinho na capoeira. Mestre Chico, abraço pro Mestre Chico. Ele com tambor, puta que pariu. Chico Lee. Ele tocava o tambor, era tipo healer, tá ligado? Você tava cansado pra caralho. Pegava o tambor, começava a tocar aquela porra, você rejuvenescia. Você é bardo, acho que nível 5. Cara, ele tinha uma parada. Dá mais um de morar. E eu lembro já tá um menestrel já. Que a galera começou a dar uma tirada. Você falou, não, porque ele não dava tanto salto por causa da coluna dele, que não dá mais. Tem 70 anos, caralho, Mestre Chico. Aí falou, ele 70 anos pulando, igual uma pipoca. Porra, ele meteu. Ele deu uma concentrada um tempo, porque não é o mesmo corpo, né? E ele meteu um mortal que ele ficou de pé, assim, no ar, cabeça pra baixo, tá ligado? Ele pulou, parou, a gravidade desobedeceu, falou, foda-se. Tipo, desiste. Sabe que foda-se. Michael Jordan faz isso também com porque, mano, é infernal, porque ele virou, aí ele esticou no ar, um segundinho assim, e caiu. Eu falei, como, velho? Como que isso... Nunca cheguei nesse naipe, obviamente, né? Porque isso aí são anos e anos né? De parada, não é amanhã. Mais próximo que eu chego disso é fazendo rotação no Photoshop, é o máximo. Já tá bom, né? Ctrl T, galera. Vem com a dica aí pra quem quer dar mortal. Mais do que muito. Tira a foto de você mesmo, recorta, dá um Ctrl T, gira e coloca no mesmo lugar. Filma aí, manda o link. Mas aí, ele fala, por exemplo, das artes marciais, que tem um lance de você projetar um pouco da sua força vital dentro do seu inimigo. Pra destroçar tipo, dentro. Cara, se isso arregaça um tijolo, imagina o que faz com uma pessoa. É um micro-ondas, né? E ele fala que isso você meio que dá uma contaminada no seu inimigo. Você bota uma parada que vai destruir ele aos poucos. Que tem a ver com o lance do Kill Bill também, né? É. Tipo aquelas balas que se desfragmentam e se fode pelo envenenamento. Agora imagina isso energético. Você já viu os homens que encaravam cabras? Tem que ver, cara. Esse é muito filme, legal. Ele é magístico. Que tem o cara que dá um golpe no outro assim. Aí ele fala, me deram um golpe da morte. E agora? Quer dizer que eu vou morrer? Agora? Não. Um dia que eu nunca vou saber. E essa é a maldade. E essa é a maldade do golpe. Tipo, você vai morrer um dia que você nunca vai saber quando e vai ser no momento que você não espera. Cara, é a única certeza da vida. Não. Foi por graça ao golpe, cara. É muito bom esse, os homens que encaravam cabras. Então, ele fala aqui que o duplo pode se manifestar de várias formas. Uma das formas É uma forma muito parecida com a sua. Essa é mais chata, né? Vamos lá. Eu também acho. Animais, formas animais. É, eu acho muito legal que a cosmovisão nórdica tem o Fylgja, né? Tem o Fylgja, que basicamente é o duplo que te segue desde o momento que você nasce até o momento que você morre, numa forma de animal te perseguindo. Isso tem te perseguindo, acho que é, perseguindo, te acompanhando. Acompanhando. Perseguindo outra parada, Vinícius. Tá bom. Tá perdendo a noção da realidade um pouco. Isso é Changeling. Changeling tem lá uma maldição louca lá que fica aqui no teu ouvido, né? Fazendo... falando as paradas sempre com medo. Nossa, que é. Não tem aqueles vídeos de ciclista Binder no meio da floresta? Que, urso, tipo, de repente tá e de repente ele encontra um urso, assim, aí para. Aí o cara vai lentamente virando de costas. Aí começa a pensar lá e o urso vem atrás. E o cara, ah, meu Deus! Cara, tá doido. E, em tese, o magista é capaz de fazer com que o duplo se manifeste da forma que ele achar mais conveniente. De novo, a cosmovisão nórdica diz que só os caras mais confundidos conseguem isso. Vocês podem falar como vocês se o mago foi implacável. Eu tenho uma forma como eu normalmente me vejo e manifesto que não é muito parecida com o que eu sou. É meio... Eu via de uma forma e agora eu não consigo mais ver. Não consegue? Eu não sei como estou agora. Ele perdeu o contato com o duplo. Ah, rapidinho, tá com o pingente? Ele foi fazer e uma viagem. Cara, eu tô começando a perceber a diferença, isso aqui. Então, daqui a pouquinho. É, rapidamente, como é que tu sabe então se é o duplo ou se não é teu? Se não é parecido com você? Como é que é? Como é que tu vai perceber o duplo se ele é um duplo, se ele não é mais parecido com você? Não pode ser uma outra entidade? Uma outra pessoa? Andrei, mas... como você sabe que se você é paixão você ou amor? Caralho, eu ia perguntar a mesma se coisa. Se você tá com a punheta e passou, não é amor. Pois é. Não, eu vou falar a mesma coisa. Charme ou funk? Amor, você sabe, do fundo dos seus ossos, mesmo que ninguém esteja vendo. Mas eu não amo meu duplo. Eu quero... Mas eu não tô falando duplo, tô falando de amor ou sentimento, caralho. Eu gostaria de ouvir, Will, como você sabe a diferença entre amor e paixão? A senhora deu uma explicação boa aí. Porra, compartilha com os caras aí, cara. Não, agora eu perdi a linha já. Tá bom, então. Não, mas o duplo, cara, você não vai confundir. Não vai. E às vezes você vê ele em outras câmeras também. Não necessariamente você vê em primeira pessoa sempre, assim. Certo. O duplo pode se manifestar no sonho dos outros, por exemplo. E falando em sonho, o Peter Carroll fala que o sonho é a forma mais completa e mais difícil de você controlar o seu duplo. É onde vale a pena treinar sempre, cara. E o lance do duplo, né, quando você manifesta ele em uma forma de projeção, é que você pode botar ele pra resolver teus B.O. Editar podcast. Ele é o contínuo do astral? Motoboy do astral. Ele é você. Caralho, você tá trabalhando também. Se acordar cansado, o problema é teu. Exato. Tudo faz mais sentido agora. Isso é um problema, inclusive. Se você tá olhando ali... Cara, eu tá só tô pensando no exemplo do Otacredo. Vai se fuder, eu continuo. Você é você só tá colocando pra fora o que você é. O duplo do André é chibi, tá ligado? Por favor, é uma menininha japonesa, né? Com saia. Eu quero o Andrei Gothic e Lolita. Chibi. Não quer não, você quer tomar no seu arte cu. Dos fãs. Não, cala a boca, continue. Transmogrificação? Transmogrificação. Por favor, você disse que tinha uma palavra melhor pra isso. Paralelepípedo. É melhor ainda. Otorrinolaringologista. Ainda é melhor. Mudança. Paralelepípedo. Mudança, tá ótimo. Eu coloquei um termo aqui em cima. Mudança, abre aspas pra cosmética, né? Eu chamei de transmogrificação de mudança cosmética, mas não é cosmética a palavra, a melhor palavra que eu encontrei quando eu escrevi aqui, para ampliação interna. E eu chamei de cosmética porque você não muda a sua natureza, você muda a representação dela na transmogrificação. Eu acho que isso encontra um análogo lá na libertação do Liberlux. Sim. Que você tá começando a experimentar formas de sair da forma cristalizada socialmente, né? E o que ele propõe nesse exercício de transmogrificação é uma desconstrução mais radical e abandonar todos os seus padrões de convencionalidade. Deixa eu só explicar uma coisa pra galera. O você que tá agora ouvindo aí, o seu conceito de você, ele não é seu. Você não criou isso. Isso aí foi imposto pelos seus pais... Isso foi imposto pela sua família, isso aí foi imposto pela sociedade em volta de vocês. Você não escolheu. Lamentamos destruir suas ilusões, mas você não existe. Exatamente, isso aí não foi você que escolheu. Você nasce pelado e o resto é drag. Exatamente, ótima visão. E aí você quer ser a drag que os outros montaram, igual a bunda, porque eles te menosprezaram a vida inteira, ou você quer montar a sua drag toda poderosa como a Kátia? Falei. Fica a dica. Fica a dica e fica o questionamento. Mas... Eu vi o Rio rindo ali. Ele quer ser uma drag, é isso que ele falou. Tô pensando na montagem que eu vou fazer. Você fica bonito, saltão. E o lance da transmogrificação é que você tem que abandonar todo o conforto. Sair da zona de conforto. Sim, cara. E, na minha opinião, esse é o momento em que a sua grande obra pode começar a dar merda. É nesse momento que a roda começa a girar pra baixo. Por quê? Porque, cara, você vai se lançar numa aventura, você não sabe onde você vai chegar. Se você souber, é porque você não abandonou seu conforto. E, cara, a chance da merda é muito grande. Mas vai encarar ou não vai? É a jornada do louco, cara. Você vai se jogar na parada e vão ver o que dá. É isso, é a jornada do louco. Não. E a chance da merda existe. Você tem que entrar nessa parada sabendo que existe essa chance. Mas, e se eu não fizer isso? Eu só quero lembrar que se você não fizer isso, você está estagnado. Tudo bem, cara. Tá todo mundo aí. A humanidade tem pelo menos aí, sei lá, são 8 bilhões de pessoas hoje, 7 bilhões e meio. Eu me arrisco a dizer que pelo menos 6 bilhões aí tá muito bem estagnado, muito bem feliz. Uhum. Entendeu? E tá indo. Ou seja, e felicidade é uma boa medida pras coisas, inclusive. Uhum. Né? Nesse mundo que a gente tem. E tem uma frase do Peter Carroll que é boa. Que em um ambiente estagnado, o corpo e mente cria suas próprias adversidades, doenças e fantasias. Se você não tem problemas reais, você vai ter problemas imaginários. É verdade. Problema de primeiro mundo. É, você vai ter problemas imaginários, assim, você não tem como, tá ligado? Isso é uma consequência que você tem. E até eu tava brincando, tava conversando isso com o pessoalzinho esses dias pela manhã. Porque qual é que é? Sabe a pirâmide de Maslow? Sim. Pirâmide de Maslow, né? Que você precisa sanar algumas dificuldades embaixo pra poder desenvolver outras paradas. Cultura tá no meio pra cima da pirâmide de Maslow. O que ele sugere com essa transmogrificação é que você abandone até as coisas que estão na base. Exatamente, você escolhe, você opta isso. A galera que tá. Diferença é que você tá fazendo isso por livre e espontânea vontade, não porque o mundo te forçou. Exatamente. Então, tipo, você não. Você solta as últimas desculpas, você entendeu? Isso é um instrumento de guerreiro. Eu tô falando isso porque, tipo, na galera. Como diz o Castanheda. Né? Na galera da periferia, né, que eu tô lá, tipo, a galera tá querendo discutir a questão do machismo porque eles estão vivendo isso. Só que eles não têm comida na mesa. Só que a questão do machismo tá batendo tanto neles que foda-se a comida na mesa. Eu quero discutir a questão do machismo. Eu falei, caralho, pra passar por cima da necessidade de comida, necessidade do dia a dia, falei, porra. Então vamos dar condição pra tentar fazer isso. Uhum. Isso é escolha de guerreiro. Se você não fez escolhas e sacrifício na sua vida, você teve uma vida que, maravilhosa e uma vida de almofadinha e você é um bundão. Maravilhosa e sem graça. E você é um bundão. É isso que acontece. E o Castaneda, realmente, ele tem essa parada, né? Isso é um dos caminhos do guerreiro, né? Uhum. Falar uma coisa, viu? É bom deixar claro aqui, ó, que ele coloca. É preciso sustentar-se pela própria inteligência. Então você precisa ter base primeiro, você precisa ter força pra poder fazer isso, né? É diferente de ir pra loucura, né? É isso que eu gostaria de salientar aqui. Não é inconsequência. Não é tipo, vou ser um mago, foda-se o meu aluguel, foda-se a minha família. Mas é um pouco disso sim, Andrei. Não, calma aí. Deixa eu falar. A pessoa tem que estar certa do que ela, tipo... É isso que ela quer mesmo? É essa jornada que ela vai ter? Não é tipo, ah, foda-se, eu quero... Porque em algum momento, depois que eu me fuder todo, tipo, precisa ter alguma base. Eu vou refazer a pergunta do Andrei, uma dúvida que eu tenho. É, uma coisa é você deixar as coisas irem porque foda-se, e a outra coisa é você deixar as coisas irem porque é a sua vontade. É isso. Isso que eu queria falar. De maneira menos burra, foi com certeza mas não é melhor. Não foda-se, mas você tem que estar disposto a abandonar aquilo que você mais ama. Então, se aquilo não faz parte do que você... Inclusive família, emprego, não, sexualidade, beleza. A porra toda. Não, cara, isso aí sem problema. Isso, então, eu acho, é a escolha. Eu acho legal você... Se você é uma pessoa que, tipo... Vou dar o exemplo da sexualidade, porque é uma questão bem polêmica, né? Principalmente pra mim, galera. Tem uma galera que pira no quadro da sexualidade. Cara, é o teu gato curioso, é só isso. É só se eu pego meninos ou meninas. Eu pego árvores, gente. Eu não gosto de gente. Gente é uma merda. Peixe é muito louco. E só pra constar, se você já não tiver isso tão firmemente na sua cabeça, esses conceitos de sexualidade e outras coisas, é melhor. Cara, eu acho bizarro a galera falar assim... Ah, mas é menino ou menina? Pra quê, cara? O que você tá pondo essa condição, você entendeu? É porque a pessoa é legal, foda-se, é porque você se identifica e foda-se, você entendeu? E foda-se, a questão é foda-se. Uhum. Quando você cria esse padrão, você cristaliza tanta coisa que ela é inútil. E tem gente que até fala, ah, mas você não tem que pensar sexual. Não é uma questão pra mim, você entendeu? Não é uma questão pra mim. Assim como tem outras paradas, por exemplo, dinheiro, não sei o que lá, mas você é capitalista, você é socialista. Não é uma questão pra mim também, eu preciso de dinheiro porque eu vivo numa cidade que eu preciso de dinheiro e eu quero ter dinheiro. Uhum. Agora eu vou deixar o dinheiro mandar na minha vida? Essa é a questão. Tem uma galera que essas escolhas foram feitas externas a eles e transformaram em questões essenciais da natureza do cara. Uhum. Olha que merda você ter uma questão externa a você que se torna essencial à sua natureza. Ao que você acha que é a sua natureza. Isso é muito. É muito tá na forma, né, cara? É muito. O nego fez uma forma e toma aí. E vai viver. Toma no cu, cara. Questiona a porra dessa forma. Tudo é relativo no fim das contas, entendeu? Tudo depende do ponto de vista. A parada que me deixa assim, possesso quando eu vejo essas coisas. Que, ah, não. Encostou no cara? Não, você tá encostando em mim, eu sou gay. Caralho, mas que medo é esse, você entendeu? De acordo com o Peter Carroll, se você tem esse medo, é porque do outro lado você tem uma necessidade disso. Você não tá... só Peter Carroll, né? Muita gente fala alguma coisa bem parecida. Exatamente. Saiu um estudo recentemente ligando a homofobia a desejos reprimidos de sexualidade homossexual. Precisa de estudo pra isso? Cara, não, é que é complexo. É pesquisador britânico essa porra. Não, calma aí. Não, rapidamente. É porque muita gente usa homofobia pra crítica homofobia. Por quê? Porque fala que é enrustido como se homossexualidade fosse um demérito pro cara que tá sendo homofóbico. Aí muita gente usa isso e eu realmente não concordo. Entendi a parada? Sim. Não tinha nada oficialmente ligando. Já estão descobrindo que realmente existe uma base de verdade nesse caso parada. É meio semântica, né? Pesquisadores descobrem que cachorro sentem ciúme. Porra, pra falar a obviedade, eu não aguento cientista por causa disso. Olha aí. Dá esse dinheiro pra mim. Você é tão bom uso. Tem que acabar a ciência também. É aquela galera que perde um tempo no Facebook pra ficar analisando musicalmente Pablo Vittar, saca? Tipo, tu vê, cara, meu irmão, foda-se, bicho. Ouve, tá ligado? Tipo, não, caralho, bicho, se eu perdesse tempo com cada parada que eu odeio, que eu não gosto... Você me lembrou mais uma coisa, que é um exercício de libertação e de transmogrificação. Troque sua playlist. É aí incrível. Não, aí está demais. É incrível como essa porra altera a tua percepção de mundo, cara. Mesmo. Porque música, ela guia a tua... Música, ela é ritualística, cara. Ela guia a tua forma de pensamento. Troca a sua playlist. Eu tô montando agora minha playlist de samba e minha playlist de reggae também. Ouça uma rádio que você nunca ouviu. Vai embora, cara. Você vai ver que vai ter coisa que vai gostar, vai ter coisa que vai detestar. Use o outro banheiro da sua casa. Sim, qualquer coisinha. Durma do outro lado da cama. Não durma. É, um cara que eu seguia muito, bem antes de conhecer vocês e ter o Mundo Fírico, por exemplo, que ele dava um passo a passo de magia, o primeiro exercício dele era você a questão de mudar a forma de pequenos exercícios pra você mudar sua configuração. Tem um bom. Você toma banho quente, passa a tomar banho frio. Você toma banho frio, passa a tomar banho quente. Eu tomo banho quente metade do ano e tomo banho frio na outra metade. E aí eu inverto. Quando bate de inverno, é uma merda, mas é legal. Tipo, um dos exercícios, por exemplo, é tipo assim, tu costuma ir pro seu trabalho, troca de caminho. Se isso for, tipo, se não tiver um caminho pra ir, vai pelo outro. Faça outra pessoa escolher suas roupas. Porra. Isso é bom, legal. Isso também é legal. Tipo... Depende, se você tiver amigos que nem o Keller pro Will, você pode acabar indo muito colorido pro trabalho. Se tiver um guarda-roupa que nem o meu, não vai mudar. O Vinícius é a turma da Mônica, né? Abre o armário. Eu fiz isso usando roupas femininas, na época que eu era adolescente ainda. Eu tenho até hoje calças femininas e blusas femininas, que às vezes eu tive um namorado que fez isso, ele ficava ótimo com um jeans coladinho que eu tinha. No fim das contas, eu achei mó legal, cara. Tem roupa que eu acho... Não, até hoje você fala que acha algumas camisas que são... Tem várias sexo feminino, que sim. Que são femininas. E aí tem gente que... Mas a roupa não altera o seu... Você sabia que se você colocar uma roupa de mulher, teu pinto continua no lugar? Você sabia disso? Não! Peraí, isso aí é descoberta recente dos pesquisadores britânicos. Mas será que se você colocar aquela calcinha apertadinha não vai fazer alguma coisa no seu bala, cara? Vai fazer, ela vai ficar mas muito mais apertada. Mas aí é uma limitação física, tudo bem. Eu tive que usar, eu usei pro teatro e eu falei, não, outra ótima oportunidade. Não. Para! Mas a bola escorre pro lado. Era muito incômodo, cara. Aí eu fico fofão. Fico fofão. É o fofão. É o fofão, cara. O fofão, o que é? O fofão era alguém que foi numa peça de teatro, viu um homem vestindo uma calcinha, cada bolinha foi pra um lado. Acabou. O fofão. É o Camelton, né? É, eu preciso. Que inferno! Vive montando imagem. Fanarts! Queremos fanarts. Não, não quero, não. Isso é um capô de fusca. Já que vocês estão na tchutcharinha aí, vamos entrar na parte que todo mundo só acha interessante? Êxtase. Tem uma coisa... Tinha uma... É, manda aí. Ah, tá. Não, então fala. Não, Will vai falar agora. Não tô pode falando falar. Porra nenhuma, vai. Pode. Não, aí a gente entende por que também ele trabalha tanto essa questão do controle da mente, né? Você precisa ter esse controle pra poder fazer todo esse processo. Sem dúvida. Sim. Então, por isso a Berunidade já trabalha esse ponto. Por isso que tem uma escalada natural do... É aí que entra o tubarão da... Não, é no Roberto do Desejo. Não, saibam que em algum momento vai chegar uma pessoa montando um tubarão nessa conversa. E tem uma outra parada também que ele fala que não é... Não vou falar que não é seguro, mas é complicado você fazer isso sem os preparos anteriores mesmo, pelo menos o do Liber MM. É. Porque talvez, na melhor das hipóteses, você não consegue, né? Uhum. Essa é a melhor das hipóteses, mas ele tem hipóteses um pouco mais complicadas. Assim, não, você não vai invocar um demônio pro acidente ou ficar louco, tá ligado? É tipo, como é que você conseguiu me invocar? Eu tava fazendo feijão. Queimei o feijão. Então, você pode ir sem medo, assim, tá ligado? O cara conseguir ficar louco, você tem que ser... Eu acho que tem chance da merda de verdade na transmogrificação. Antes disso, não tem. Então, êxtase. Tchutcharia. Êxtase não é tchutcharia, não necessariamente. Mas é o que a pessoa acha. Eu acho que é importante falar o que é considerado sexo, de certa forma. Não é sexo, cara, tem um outro nome. O que é considerado transa. Sexo? Não, prazer. Trepação. pro Spear. Putaria. É isso que eu tava conversando. Quadrigas sexuais. Sexo anal. Quadrigas sexuais, a gente vai falar dela. E qual é que é a parada? Pro Spear, tudo transa. Sempre. Tá tudo transando. O universo, cara, é sempre fornicante. É. Cara, vamos lá. Dia desses, o Vinícius estava fazendo uma um suruba, grupo de estudo. Fornicando com o universo. Uma suruba. Não, um grupo de estudo. Saí, voltei, tava todo mundo comendo com o dor. Tava no trenzinho, tudo, né? Tudo com o dedo no cu, menos eu. Você tá pai humana do inferno. Para de me dar essas imagens mentais. Que... Tudo com o dedo no cu, menos eu, lembra dessa música? Sim, claro. Ai, caralho. Enfim, no site... Gaguejou, hein? É. Gaguejou, perdeu. No site da Penumbra, não é no site da Penumbra, é no grupo do Facebook da Penumbra, tem um estudo do Liberno, entre o Vinícius e a Lua Valente. Em determinado momento, nós estávamos falando de espé. Eu fico só lá dando pitaco. Esperando. Ah. É. E um determinado momento a gente falou assim, tá começando a falar da parte de êxtase, e o pessoal começou a... Teve uma pessoa que defendeu o Sped falando, não, o Sped não dava bunda. Como se fosse demérito da bunda. E o Sped não dava, irmão. Não, como se fosse importante, inclusive, da bunda. É, como se fosse importante da bunda. Não, vamos botar isso em perspectiva. Dentro desse esquema aqui do êxtase, ele separa em quatro modos de congresso. Exatamente. Que são a quadriga sexual. Que são dois pés, né? Essa, que é um conceito... Rapidamente. Nox, eu até brinquei antes de a gente começar a gravação, mas no Nox vai ter muita coisa sexual que a gente tá entrando agora. Opa. É que só agora que eu... Não é muita coisa, só esse pedaço. É a parte do extra. É que pra quem nunca abordou até então, até o episódio 14, é alguma coisa. É magia sexual, isso aqui é magia sexual, isso aqui é sexo para fazer magia. É que vocês pularam pra cá, tipo, começou assim, então, aí dá o dedo no cu. É porque a gente... Não, não, não. O que é o dedo no cu? Dedinho. Ui. Ai, que susto. E você tem cinco, você não precisa começar por esse. Você pode começar pelo... Você ia ver aquele programa? Era um programa que passava na SBT, tipo, sábado à noite. Eu vi isso ao vivo. Eu vi isso no momento que tava passando. A mulher ensinando a dar o cu? É, a mulher tava ensinando como dar o cu. Ao vivo, no SBT, tipo, umas 10 horas da noite de um sábado. Eu acho que isso aí é... Ou então era um pouquinho mais tarde, mas enfim. Tava bem próximo, assim, do horário padrão, assim. Que uma pessoa... Aí ela fica ensinando. Como é que é? Porque você não pode chegar lá e pá, meter a parada, né? Eu vou ensinar... Eu vou falar o que ela falou pra mim, que me ensinou. Ensinou, né? É bom você ensinar, porque o Peter Carroll não ensina. O Peter Carroll não ensina. Pode ser para meio Brookback Mountain, é meio traumático pra quem não tá conhecendo, né? Tem que ser divulgado. E tem outra coisa, tem uma galera geração Z que não viu esse negócio na TV, não. Então, então gente, o link no post. O Andrei vai ensinar como você dá o cu. Seguinte, o cu, ele tá pronto pra sair, não pra entrar. E aí, você tem que preparar ele. E é o seguinte, segundo a mulher falou, é o seguinte. Aí ela fez os dois dedinhos aqui. O dedinho, o dedão. Caracol, e o caracolzinho de dedinho, assim, caracol. Representando análogo, né, ao orifício anal. A olhota. Indicador e dedão. É o famoso olho de Sauron. E aí tá bem fechado. Aí ela começa, como é que era que ela tava explicando? Ela pegava o dedo da outra mão, o dedo indicador, assim, como se fosse um pirulitinho, e ficava, se você... vai machucar, não pode, a sua parceira, o seu parceiro não vai curtir a parada. Então você tem que ir devagarinho, e aí quando você encostar, ele vai fazer, ui, que susto, aí vai fechar mais ainda. Aí fala, então, calma, tem que ser devagar, tem que ser com carinho, com tempo, aí você tenta de novo. Aí você vai conseguir colocar a cabecinha dele. Aí vai, ui, que susto. Aí aos poucos você vai... Ela falava isso, gente. Sim, exato, é isso. E aí, de repente, já tá na metade. Aí, de repente, tá, ui, que susto. Aí você tira, porque tem que ser devagarinho. Mas aí você vai fazendo isso, é um processo. Isso é um processo mágico, inclusive. Você vai sempre ui, que susto. Ui, que susto é a sua consciência. Ui, que susto é a sua consciência. O dedão é o teu eu mágico. E aí você vai, tipo, sempre cavando assim. Ele, ui, que susto. Até que uma hora... Cara, que livre tá passando. Acontece. Mal. O cu aqui é o teu subconsciente. E o dedo é o mago, a atitude mágica. Então você vai dar vários uísque susto. Por isso que vai com calma o Liberno. Aí chega uma hora que... Inclusive quem grita uísque susto é o Galvão Bueno. É o Galvão Bueno que fala uísque susto. Meu Deus do céu, eu não mereço. Imagina, Lívia, vem cá, imagem mental. Imagina o Galvão Bueno nu agora. E a velha? Junto do Márcio Canuto. De quatro. Casa grande, né? Aquela imagem bonita. Ô, você lembra? Uma baby do Brasil. O que a Casa Grande fala? É, tem aquele forno chanchado, né? Que ele vai descabaçar. Que a menina pede pra descabaçar. Oi, você é o Casa Grande? Você pode me descabaçar? Ah, eu sempre confundo esse com o do Pelé. Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares, sua piranha. Cara, tu falou da chechada brasileira, isso, né, cara? Isso mostra como a ditadura militar é incompetente, né? Essas porra, eles não censuravam, né? Censurava o cálice do Chico Buarque. Puta que pariu. Enfim, vamos voltar. Editor, não faça a mínima ideia se vai colocar essa merda toda em extra. Fica a seu critério. Enfim. Tem sabedorias profundas aqui nessa. Tem. Não, tem que se manter em algum momento. Tudo muito profundo. Então, vamos lá. Ele fala aqui da quadriga sexualis, que é um conceito do Speer, das quatro formas de congresso sexual que existem. Congresso quer dizer que são as formas costumeiras de serem utilizadas. É, não, não vão pessoas se reunir, vamos fazer um congresso. Vamos decidir. Os quatro hoje congressos. O tema é cu. Vamos lá. Então, e assim, ele descreve a visão dele, mas se vocês quiserem comparar, no Renascer da Magia... Esse símbolo é de quem, cara? Tô tentando ler a parada aqui. Não, é que tá... Vem cá, mesmo. Esse símbolo é de quem? É do... Não, é do Speer. É do Speer. Os símbolos são do Speer. Então, então, e o Speer fala da quadriga sexual. E pra você entender Speer, você não tem que ler Speer, você tem que ler o Kenneth Grant. Sim. Então, amigo, se você for ler o Speer, você não vai entender nada. Você vai entender. Desaprender coisas que você achava que tinha entendido. Então, o Renascer da Magia, página 205, 206, complementa isso que a gente vai falar agora. Na visão do Carroll, a primeira forma de congresso é a postura da morte, que é não sexo. Ausência de sexo. Sei que fosse a frigidez. Pode ser. É, também. Então, e o lance da postura de morte, muita gente acha que é uma postura mesmo, né? Que é uma posição. Uma, não, é postura uma mental posição também. De yoga então, que não você é, faz. Não, não. E não é. Na real, a postura de morte é você aniquilar o seu pensamento durante um período curto de tempo. Ela postura não é uma palavra que serve só pra coisas físicas, tá? Uhum. Ela serve pra uma postura. Você tomou uma determinada atitude. Ele, inclusive, dá a ideia de ficar olhando pro espelho, por exemplo. Braço aqui atrás, né? Braço aqui atrás das costas, né? É. Tem até uma imagem no livro, que é um pouco estilizada, que é da página... Acho que é a página 14. Caralho, lá atrás? O livro vai achar aqui a página, mas o... É cruzar os braços atrás das costas pra perder a respiração. Também tem a ver com a respiração, né? Na verdade, é você mandar pouco oxigênio pro cérebro até apagar. Você experimenta uma minimote. E com cuidado, gente. Não, você faz se você quiser. Página 34 e assim, a chance de você desmaiar e cair no chão é grande, então... E a chance de você morrer existe também. Cuidado com coisas pontudas. Se você tem problemas respiratórios ou qualquer coisa, não faça nada. Não, disso, faça isso. De um médico. Tá, essa é a postura da morte, tão misteriosa que, diga-se de passagem, o Speer nunca falou de uma postura específica. Ele só desenhou isso aqui, né? Hã? Isso é dele, não, Speer, não é dele, né? É inspirado nele. É? Caralho, tá dos traços dele todinho. É. Mas o dele é mais sujinho, né? É no lápis, né? Vamos lá. A segunda parte é o que ele chama de congresso normal. A relação sexual entre uma genitália masculina e uma genitália feminina. Exato. O seu pipi no meu popó. Aí tem gente que fala assim, não, popó é e se for um homem trans e uma mulher trans juntos? Pipi e pipi, ponto final, é isso. Pipi no pipi. Pipi no pipi é outra parada, tá ali. Que ele fala pipi no pipi, pipi no popó é outra coisa. É, tá. Ele fala que a grande sacada disso é a condição de percepção ampliada que se tem durante o ato. Se feito magicamente. Inclusive a percepção de outros planos também. É uma parada bizarra. Não, preciso falar uma coisa aqui. Fala. A respeito disso. Isso. Essa parte, normalmente, não é pra iniciantes. Não. E se você tentar fazer como iniciante sem as tipo, partes, se alguém chega pra você falando, vamos ali fazer uma prática mágica. Não vai rolar. Olha, não, primeiro, amigo. Não vai funcionar e o sexo vai ser ruim. É. Você não ganha de jeito nenhum. Porque essa pessoa que te chamou pra fazer isso provavelmente não consegue sexo de outra forma, só enganando pessoas. Então, não trepa bem. Porra, né? E só falar, aqui é nível mago já, tá? Não é moda caralho, não, as paradas. O sexo não é grande coisa mesmo. E a sacada é a percepção mesmo. Que você, e não faça no motel, pelo amor de Deus. Não. Você não quer ter a percepção do astral do motel. Vai por que mim. Merda! E ó, camisinha, gente. Sim, não tem problema. É, isso é outra parada que a gente precisa... Vai ter gente que vai falar contra, mas... Não, eu vou falar, impede o não sei o que, ela tá no cu. Nunca é físico, tá ligado? Nunca é uma questão física de troca de fluido, nunca. Nessa hora vira, né? Uhum. Sempre é uma parada mental, uma parada astral, uma parada de conexão de chakra. Na hora de falar de magia sexual, não pode encapar nada não, porque aí tem que ter conexão de carne. Terceira parte, congresso autoerótico. Famosa punheta pro sigilo pro servidor. É isso aí vocês sabem, né? Né? Cirílica, vale desde também. Desde os 10 anos, 12 anos, a pessoa já tá sabendo dessa. É, a cirílica vale também e... A curirica também? Curirica também. Vale. Vale. Você sozinho sentindo prazer, é isso. E tem a quarta parte da quadriga sexual, que é o congresso reverso. Que é o famoso grau 11. Que, curiosamente, suspeitamente, o nosso amigo Peter Carroll decide não comentar. Ele diz, existe. Próximo. É, não, tempo, né? Assim, não vejo problema nenhum. Às vezes o cara não tem experiência com isso e decide não falar merda. Então, ou também pode ser. Apesar de que o Peter Quill tava cagando pra época também, né? Tava só escrevendo o que ele queria. Sei lá, não foi. Não, enfim, não tem pode ser não falta de experiência mesmo. Sim, sim. Que é uma experiência mágica normal. Que fora toda piadinha, toda coisinha e tal, e por aí vai, a gente tava. A gente já chegou à conclusão de que isso é bobagem e ela é preconceito mesmo de toda a galera que tem. Ela é uma forma mágica funcional. Então, eu tava conversando com o Vinícius sobre essa, justamente o fato do Carol não ter falado nada. E uma das justificativas, justificativa é um negócio ruim, que mais fala, que falava do Congresso Reverso é o penetrado se transformar no penetrador e o penetrador no penetrado. E o pessoal pensa logo em homossexualismo masculino, Homossexualidade, homossexualidade masculina e, na verdade, por que não feminina também? Sim, sem problema. Não é homossexualidade, mas é a reversão de papéis. Sim. Tipo, sinta caralho... controle pra outra pessoa. É, sinta caralho, não tá cara. Nem precisa, cara, você aceita caralho necessariamente. Você pode. Tem o seu braço. Tem a varinha mágica. Caralho, hein? Nome dessa é Uixusto agora, inclusive. Vou botar aqui do lado. Uixusto. É o quarto congresso, é o Uixusto. E tem também aqui o congresso reverso, né? Que ela é o 69, não é? Também. Não, o congresso reverso é esse. A gente tá comentando. Mas o oral, perdão. O oral. É, o oral. Aqui, ó, desculpa. É, que o congresso reverso oral também é possível. Mas é no esquema 69. É no esquema 69. Ah. O desenho é meio que autoexplicativo também, né? É um yin yang. Entendi. Will, o que você acha sobre o 69? O congresso reverso? Não estão vendo, você tem que falar alguma coisa. Esse é o posicionamento. Mesmo do Peter Carroll. Entendi. Tá bom. Crença aleatória tem a ver com libertação. Você mudar a sua perspectiva de vida. A gente falou bastante disso, né? De você... Sabe aquele negócio de os dois caminhos vão pro outro lado e chegam no mesmo lugar? Você consegue ver um paralelo em algumas coisas de um e de outro. Uhum. Só que esse exercício específico que ele sugere é você pegar um dado normal, 6 lados, pega o dado, joga, vai sair um número de 1 a 6. Se der 1, você vai experimentar durante um período de tempo. O paganismo, se der 2, você vai experimentar. O monoteísmo, se der 3, você vai experimentar. O ateísmo, se der 4, niilismo, 5, caoísmo ou 6, superstição. 7, cristianismo. Se sair 7 no dado de 6, boa sorte. E o lance é que você tem que viver esse paradigma com unhas e dentes durante o período que você estiver vivendo. Essa é uma forma de você encarar a realidade de outra forma. Acho que o paganismo, o monoteísmo e o ateísmo não precisam de explicação, né? O monoteísmo engloba o cristianismo, o islã, o judaísmo, Astaxerã. Astaxerã é monoteísmo? Não, acho que não. É sim. Porque não é o Astaxerã não é a figura central. O Astaxerã é uma das formas de chegar em Deus. Ele é iluminado. Na verdade, a figura central é o Croastantra. É, o Croastantra. É, vocês estão falando do monoteísmo. Ele está falando do crença aleatória. Louco. Então, é interessante porque, por exemplo, niilismo. Você vai ficar vendo temporada de Rick e Morty até... Niilismo com a palavra will. Então, niilismo, primeiro, seria o processo de você destruir os valores vigentes. Então, desde o conceito, por exemplo, de família, Deus, escola, trabalho, tudo isso não tem sentido. E aí entra o grande problema. Como que você consegue vivenciar essa situação ou esse paradigma? Aí por isso entraria a questão do Nietzsche e do eterno retorno. Para ele, viria um demônio que faria você voltar diariamente ou repetir toda a sua vida. Será que valeria a pena você voltar tudo de novo? Dia da desde o dia de hoje até o dia que você foi... Até o dia que você saiu da placenta da sua mãe, será que realmente vale a pena? Gente, que inferno! Por isso que é um demônio, né? Que só um demônio pra fazer uma situação dessa. Caraca! Eu achava que o inferno daquela do American Horror Story, que a mulher ficava fritando frango pra sempre, era horrível. Mas esse daí, ó... Não, cara, eu acho esse pensamento, inclusive, uma forma de você ver se tua vida tá valendo a pena. Isso é do caralho, porque você para assim, ó, eu sou condenado... A reviver isso eternamente. Eu tenho não vai tirar isso. Nada. Oh. Não vai poder mudar uma vírgula disso. Nossa, eu já sugestão tive... de leitura. Momentos mais de depressão que eu tive, você fica pensando o que você poderia mudar. E, na verdade, você pensar o que você poderia mudar é uma coisa que dava um alívio. Apesar de você não conseguir mudar, Você pelo menos a possibilidade, né? É, você, pelo menos a possibilidade. Mas você reviver tudo sem poder mudar é aquele esquema que o Grolla falou, né? Você se encontrar com o seu eu nu e cru e ter que aceitar isso. É que o próprio ferramenta do niilismo é uma ferramenta de transmogrificação fodida, cara. Ela é essa posição do niilismo. Tanto que tem um projeto de transvaloração de todos os valores. Você vivenciaria todo esse processo para que aí você conseguisse criar algo real. É, o Ubermensch tem algo a ver com isso? Sim. Né? Uhum. É aquilo que você já, tipo, transcendeu a todas essas limitações e se tornou algo transcendido, não é mais humano. Aí ele coloca como aceitar esse mundo. Por isso que ele não nega, não pensa nesse mundo além, porque ele vai viver... ele vai vivenciar tudo isso nesse presente, que é eterno. Nietzsche é o magista do caos fudido, cara. Fudido. Que bad. Fudido. Não, não é bad, cara. É só constatação, tipo... É isso aí. Mas é uma bad no sentido de que eu já tinha conversado contigo. Você, pra você mudar qualquer coisa, você precisa olhar nos olhos do fato, da realidade, aceitar. É isso. Aí você pode mudar qualquer coisa. Mas ninguém disse que isso é fácil. Não, e nem que você vai conseguir, inclusive. Tanto que o Nietzsche termina louco. Eu quero saber muito quem é o cara que morreu correndo pelado no inverno da Rússia. Possivelmente um daqueles psicanalistas do começo do século XX. Não vou saber. Né? Era isso como meu pai... O nome dele devia ser Dmitry. Então... Khrushchenko. Isso aí era como meu pai me colocava medo de ir no psiquiatra. Ele falou, não, psiquiatra é tudo doido. Tudo doido? Ou vai ser a culpa... de psiquiatra é verdade. Ou vai ser culpa da tua mãe... Ou é minha. Ou você vai ficar tão pirada que... Sabe que fulano de tal morreu correndo pelado no inverno da Rússia, mais, né? Mais próximo foi o Tolstói. Aquele já velho, aí quase beirando seus 90 anos. Ele inventa de fazer uma viagem de trem aí pela Rússia e morre nesse ponto. Mas a frase era correndo pelado na praça no inverno da rua. Inverno da Rússia é menos 30 graus. É, menos 40 graus aí você tem. Ele fala de caoísmo, que é uma visão de enxergar o caos como um paradigma. Tudo se manifesta através do caos e tal. Superstição é o resultado 6. Cara, chama de baixo caoísmo. Baixo é caoísmo. Muito bom, né? Que tipo, é quase lá, né? É enxergar correlações entre o micro e o macro. Uhum. Então, se eu fizer uma coisa X, vai acontecer uma coisa Y. É a galera que beira magia, mas não vira mago. Peraí. Com licença. Eu acho que isso é o brasileiro default. Isso é o brasileiro default, que carrega patuá, pula sete ondinhas, né? Sim, não, o Brasil... Mas é católico. Meu amigo, o Brasil é a terra da magia, cara. Isso aqui é o pé perfeito pra tudo, cara. E olha só, ele fala de 6 resultados aqui no dado, mas eu sugiro que você pegue um D20, complete essa lista e coloque, por exemplo, ursinhos carinhosos. Pastafarianismo. Andrégora. Vou fazer uma proposição. Vamos trazer aqui pra uma discussão moderna. Colocar um dado de 4 lados ideológicos. É possível, todo cara. Dia da semana. É possível. Hoje eu sou direita liberal. Sim. Hoje eu sou direita conservadora. Hoje eu sou esquerda liberal serandeira. Dá pra caralho pra fazer. Outra sou esquerda... E eu acho uma postura importante pra caralho. Marxista. Eu consegui observar que o Keynes, por exemplo, é um ideólogo da direita, é muito bom fazer um exercício parecido. É assim, foda. E o exercício não é você fingir que tem isso. É você acreditar. Brigar no Facebook, isso. No grupo da família. Só e no dia seguinte entrar na mesma discussão e contrariar o que você acabou de falar. Virou meia-noite, já mudou de novo. Aliás, eu espero um dia preparar os ouvintes pra gente poder fazer isso com mais verdade, porque... Pra não deixar vocês louca, que a gente mantém uma coerência mínima, tá ligado? Mas vai chegar o dia lá pelo episódio 50 que a gente... Vamos inverter? Tipo, episódio 50 a gente muda tudo. Inverter? Eu como teu cu? E é por isso que a gente grava no mesmo dia da semana, porque é quarta-feira... É sempre o mesmo. Mas tu percebeu que depois que a gente mudou de quinta pra quarta, mudou a parada, né? Mudou bastante. Caralho, que louco isso, né? Depois a gente grava na segunda no que vem, tá ligado? A gente vai mudando. Cada 6 meses, 1. Outra técnica legal pra fazer isso é você realmente sempre refazer a sua história. Você sempre refaz o processo da sua história. Refaz aquilo que você quer projetar pra você. Projeta a tua vida, caralho. A galera não projeta. Mas não como uma coisa fechada. O que, que você quer agora? Aí depois, quando você for fazer outro projeto, você vê o que presta, o que não presta. Você muda também. A questão é você não ser estático. Ah, mas isso me dá insegurança. Cara, você tá programado, velho. Você tá programado pra ser igual ao teu pai e tua mãe, irmão. Você tá programado pra isso. Ponto final. Sair dessa programação é a tua escolha. Ou abraçar ela, mas pelo menos escolhe, né? Se você não tá pensando, tem alguém pensando por você. Isso aqui é foda. Muito bem. Né? Temos aqui também o milênio. O milênio acho que é o que As pessoas têm mais dificuldade de entender do que se trata. E o alfabeto desejo? Não, vamos chegar lá. Ele merece. O alfabeto desejo desde por último, porque é muito viajado. Parte. O lance do milênio é o seguinte. Porra, não tem obra mágica no milênio? Tem. O que ele tá falando é o seguinte. Estamos na beira de um novo éon. Uma nova visão de mundo, uma nova forma das culturas do mundo encararem a realidade. Falou isso há 40 anos atrás, né? Sim, e na verdade, se você for parar pra ver as previsões que ele fez, um monte delas está acontecendo hoje. Posso ler uma parte aqui? Pode. Olha isso. Isso é dos anos 70, gente. Décadas. Possivelmente séculos de guerra estão à frente. Os restos do monoteísmo estão desabando rapidamente. Apesar dos eventuais renascimentos, frente ao humanismo secular e ao consumismo, os superestados tecnológicos e ateístas tentam sufocar a consciência humana. Estamos entrando em uma fase que pode tornar-se tão opressiva para o espírito quanto o monoteísmo medieval. A equação de produção barra consumo torna-se cada vez mais difícil de compreender ou equilibrar, ao passo que a religião de consumo das massas começa a ditar a política. Puta que me pariu, né, cara? E ele continua. E não para, assim, tipo, a previsão não para. E essa previsão dele... Eu posso citar Bauman? Acho que você perde um pouco de credibilidade, mas vai lá. Ele diz que você citou... Se tu Bauman perdeu, é igual falar de Hitler. Você tem Foucault. Foucault tá permitido. Então pode. É, se vocês quiserem entender um pouco mais dessa maluquice ali, Zygmunt Bauman... Qualquer coisa com líquido no fim, né? Qualquer coisa com líquido no fim, muito foda. Comece pela modernidade, né? Inclusive tem... Modernidade líquida. Ah, milhões, cara. Amor líquido, modernidade líquida, infância líquida. O Bauman, ele é um... Ele é o oposto das coisas que tem hoje em dia na culinária, que tem tudo em pó, né? É, exatamente. O Bauman é um dos poucos velhos que entenderam o novo mundo, tá ligado? Porque normalmente o velho fica... Ah, é isso! Essa juventude tá toda errada. É. Tipo... Mas ele entende e fica falando mais que merda. É porque ele continua velho, né? É. Ele pelo menos entendeu, já tá bom. É, ele entende a realidade, mas não muda assim mesmo. O Andrei tem uma frase ótima sobre mesmo. Velhos, quer ver? Que é... Velhos não mudam, né? Velhos morrem. É isso aí que tem que fazer. É isso que a gente tem que rezar pra uma mudança do mundo. E tem que rezar pra que as pessoas morram mais rápido, né? Que, enfim, que a troca seja exato, mais tranquila possível. Morram mais rápido. Exatamente. É o Andrei imanentizando a escatologia. Exatamente. Velho, me fala do Bauman. Então, o que o Bauman, ele faz uma visão, ele fala exatamente o que o Carol tá falando aí, de uma forma mais detalhada. O quanto a nossa moralidade está maleável, o quanto nossos relacionamentos são maleáveis agora. O consumo dita nossas relações. O consumo dita relação. O quanto a responsabilidade por sermos felizes ou não é nossa, só que de uma forma tão pesada que se você não é feliz, é culpa sua. Seu imbecil. E o problema é, onde é que tu tá colocando tua felicidade, né? Porque algumas pessoas distorcem o seu conceito de felicidade. Aí, mais uma vez, você... Pode ver você aí, ó. Tá ouvindo? Você aí que tá ouvindo. Você. Tô falando com você. Você vai morrer hoje, né? Você vai morrer hoje. Maconheiro, você vai morrer. Era isso que eu ia dizer, mas isso aí foi muito melhor do que eu ia dizer, inclusive. Tá vendo? É pra isso que o Will tá aqui. Pra esses momentos de highlights, né? Você que tá aí, ouvindo. Pode ver que o teu conceito de felicidade... É o do teu pai e da tua mãe. Felicidade é um veneno, né? Aquela galera no Facebook que coloca... Poxa, na minha idade, meu pai já tinha eu como filho, tinha casa própria, tinha carro, tinha emprego fixo. Viveu infeliz porque você é um maldito. Teve que te aguentar em casa até os 20 anos, seu bosta. 20 anos, caralho. Você tá falando essa merda aí, você deve estar em casa ainda do pai. Resumindo muito as 5 previsões principais que ele faz... É. A morte da espiritualidade, a morte da superstição... A morte da identidade, a morte da crença e a morte da ideologia. E, porra, qual que é a obra mágica que o adepto pode fazer nessa parada? É tomar proveito dessa situação. Ele não tá falando de você ir contra a nova ordem mundial. Olha... Ele tá falando de como você pode se aproveitar disso. Vender produtos de consumo de luxo em formatos de livros espirituais, Penumbra Livros. Maravilha. Boa ideia. Eu ia falar que é surfar a onda, mas você falou muito melhor. E o detalhe, você surfa a onda e você tá dando a esperança pra galera. Eu tô surfando a onda e não tô abraçando a galera. Eu tô surfando a onda contra a onda, inclusive. Eu tô falando o que tá fazendo. Quem é muito bom nisso é o Graham Morrison, quando ele fala assim, ó, entre numa empresa... Assume o CEO e transforme e faça ela falir por dentro. Uhum. Transforme ela numa fábrica de sorrisos. Eu assim. Não gosto muito do Grant Morrison, não, mas isso é bom pra caralho. Ele fala aqui, eu vou dar um exemplo disso daí. Ele fala da morte da superstição. A morte da superstição é o que a gente vive hoje. A ascensão do cientificismo, né? E tudo tem que ter uma explicação racional. Robert Anton Wilson tem aquele livro lá, A Nova Inquisição? Eu sei que é, mas eu não li esse livro. Eu também não li ele. Não. Esse livro é difícil. É que ele fala, né, que a forma, o pensamento científico hoje não é contra. Vamos lá, gente. Acima dessa briguinha boba de. Vá. Mas ele fala que, tipo, a gente estamos vivendo uma nova inquisição por esses critérios cientificistas. É, exatamente. Eu não li muito, mas enfim. Que fala, tá tão que cristalizado a ideia de o que é ciência, o que é método, o que é aceitável ou não, que é a mesma coisa de ser herege ou não. Sim, a pessoa jogou fora a filosofia da ciência para transformar um método científico na sua própria religião. Filosofia. E isso, sim, isso nem faz sentido e é hipócrita pra caralho. E tipo, faz você pensar no tipo, cara, se você quer tanto ser extremamente racional, você não vive isso dessa forma, sabe? São pessoas que acreditam no amor, na paixão, por exemplo, que são pensamentos extremamente abstratos e que não fazem sentido se você reduzir isso a químicas no seu cérebro, você sabe? Você é hipócrita de achar que é Spock sem ser, tá ligado? Exato, tipo, é aquela galera que coloca o Spock ou o House no perfil do Twitter pra ficar tipo, e tal. Sou racionalzão. Tô falando várias bostas emocionais de resposta aos outros e eu sou racional. Ah, e aí, muito interessante que uma dessas pessoas, inclusive, é super fã de Star Wars. A Disney falou, não vamos mais reproduzir a Princesa Leia de biquíni, porque os tempos são outros, é outra parada. E o cara surtou no Facebook do tipo, porque não mexam nas minhas paradas, sabe? Porque tipo, ele é racional. Né? E porque ele é racional pra caralho, né? Tipo, e ele chama todo mundo de Foquinha de Neve. Então, enfim, você já sabe o que eu tô falando. Veneno, deste lado, pau no cu desse cara aí, peraí. Não sei quem é, mas... Aí, nesse caso aqui, como que o magista pode se aproveitar da morte da superstição? Travestindo a sua arte em forma de ciência. PNL. PNL. A magia sancionada pela ciência. Dinheiro. Eu tô começando a gostar dessas paradas quânticas, anjo quântico aí agora. Vou vender anjo quântico. Agora eu tô curtindo essa parada. Não, cara, até uma outra proposta mesmo, o próprio Magicanto que a gente tá fazendo aqui, ele não deixa de ser um produto. Óbvio. Ele é um produto, ele tá ligado numa questão de mídia, tudo isso. E a questão é, ele tá dando essa lucidez pra uma galera, você entendeu? Então o que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando desse sistema... Ou fudindo a cabeça de todo mundo. A gente tá tomando proveito da morte da crença. A gente tá usando uma tecnologia psicológica pra controle das massas. Eu não sei se eu tô fazendo isso não, mas eu não pensei ainda nisso. Então fica, daqui a pouco eu confirmo pra você. Então você tá sendo controlado também, André. Então, mas é interessante porque quando a gente gravou aquele podcast sobre cinegnose, ele fala, talvez nós não somos frutos do próprio sistema. Sem certeza. Opa! Tipo Matrix. Tipo, Matrix é o filme que fala para você se rebelar contra o sistema, mas é um filme que só um sistema faria. Uhum. Talvez nós não somos frutos de algo que faça com que você agora, ouvinte, ache que está sendo rebeldizão, que está indo contra o sistema, mas na verdade isso é apenas uma gota para você não se sentir preso. Compre. E aí você acha, você está preso porque você acha que está lutando contra algo, mas no fundo são armas que nunca vão fazer nada contra o sistema. Por exemplo... Lute contra o sistema. Compre essa máscara do V de Vingança. Exato. Compre essa camisa do Che Guevara. Apenas $89,99. Original. E rebele-se da maneira correta. Tem que ter a marquinha de DC. Sim, sim. Olha aí, rapaz. Desconstrução do Magicando agora. Agora eu não sei se vai ter mais episódio. Agora eu não sei se eu tô satisfeito. Mas interessante, rapidamente. Eu acho isso aqui legal. Sabe por que a gente desconstrói isso um pouco, de certa forma? Porque a gente aqui... O que a gente tá vendendo, além de livros... Iluminação para as massas. Não, a gente não... nós não estamos oferecendo... o Magicando em si. A penumbra é o problema deles, que se expliquem. O Magicando, ele não tá oferecendo um produto. É uma economia colaborativa, né? Não, é um crowdfunding. Não, olha só. Ele é um produto, você está se contradizendo. Deixa eu dizer. Olha aqui. Ele é um produto, sim, com a diferença que ele não é um produto que ele é literalmente vendível porque ele tá de graça. Sim. Você entendeu? Ele não deixou de ser um produto. Ele é um produto extremamente acessível. Ponto final. Essa é a questão. E o que é que tá oferecendo? Tá oferecendo iluminação pras massas, tá oferecendo a noção disso tudo. Ah, mas lutar contra o sistema, sim, luta contra o sistema. Você tem uma bosta, lute da maneira como você puder lutar. E é assim, o Peter Carroll fala como você se aproveitar dessa situação real e o Bruxaria Apocalíptica... Fala como você se rebelar contra ela. Exatamente, cara. E os Rastafari fala pra você sair da Babilônia. Você quer foder a Babilônia? Esvazia. Acabou, a Babilônia não consegue sustentar em pé se não tiver vocês pra serem massacrados por ela. Então, gente, vai todo mundo pra Trancoso. Zonas autônomas temporárias e foda-se. Crowdfunding pra caralho. Pra caralho. Vote Partido Pirata. Acabar com a mídia tradicional. E isso aí. Joga um tijolo na sua TV. Joga o quê? Um tijolo. Cara, e depois manda foto pra gente. Isso aí foi muito foda. O Changeling me ensinou isso. Kill Your Television. Uhum. Mas isso tá no... Discute podcast. Isso é padrão da contracultura. O Changeling, quando ele colocou isso aí na tela, eu falei, caralho, eu coloquei isso. Caralho, Kelly, eu quero muito jogar Changeling contigo, mestrando. Vambora. E tem uma última parte que não tá no meu resumo, porque é muito maluca, que é o alfabeto do desejo. Cara, isso tem que ter um programa. Cara, o alfabeto do desejo, o Vinícius falou assim: olha, não, isso não tá nos meus resumos, isso não tá no meu resumo, resume aí pra colocar na pauta. Eu li e falei, caralho. Olha, resumir o alfabeto do desejo é você começar a construir o seu. É. Olha só, o lance é o seguinte. Aqui, o Peter Carroll apresenta o alfabeto do desejo do Sper. Não é o seu, não é o meu. É o do Sper. Ele apresenta uma série de símbolos que representam estados emocionais. Então, pra isso, ele fez uma piração foda usando todos os elementos planetários, todos os símbolos dos elementos da natureza e suas manifestações mercuriais, sulfurosas e... Salgadas? É sal, sal, isso mesmo. Sal pra estático, mercúrio pra mágico e sulfúrico, não, enxofre. É, que é o da alquimia, porque é norma comum. Uhum. Ele coloca uma série de contrapontos. Por exemplo, em planetas, ele coloca Vênus em oposição a Saturno, um como sexo, outro como morte. Ah. E cada um deles consegue se manifestar na forma mercurial, sulfurosa ou terrena. E beleza, isso aí ele consegue, dentro desse esqueminha dele, colocar toda uma série de emoções com as quais ele pode trabalhar simbolicamente. Funciona muito bem para os pés, funciona muito bem para o Carol, mas eu recomendo que você faça o seu próprio alfabeto do desejo. Você pode até copiar na cara dura do dele, tipo, as próprias estruturas, mas é importante que o símbolo seja seu, tá ligado? Tem, coloca um pouco de você na parada, senão vai ser uma coisa que não faz sentido. Não é um pouco, eu acho que o negócio só vai funcionar se você pegar o exemplo, entender aquilo, mais ou menos, porque ninguém consegue entender os pés. Que é um trabalho da porra. Porra, é um trabalho de vida. É um trabalho só de vida. Só gangrena gasosa podia explicar isso. E faz o seu. E é engraçado que ele fala assim: o dos pés era gráfico, mas ele diz: você pode fazer esses gestos. Você pode quer fazer um jutsu? Você quer fazer uma sequência porra, de jutsu? Porra, é agora. Eu nem sei o que é jutsu, mas eu acho que eu gostei. Você não sabe o que é jutsu, cara? Não, não sei. Tu tá credo do caralho? Eu, claro que não. Claro que não. Não sei o que é isso aí. O quê? Tsu? Jutsu? Jutsu? É... Essas coisas de Naruto. Quer dizer, não sei o que é isso, não. É. Então, se você quiser uma sequência de jutsu, se você quiser fazer uma dancinha que nem o do pessoal do Oei, Oei? É, caralho! Aquilo é total alfabeto do desejo. Eu acho que a questão é justamente você encontrar qual que é teu canal principal, porque pro Spera era pictórico, né? Ele era artista e um artista foda. Então, muito melhor que o Crowley. Puta que pariu. Caralho, não vai comparar uma coisa com a outra. De passagem, que pintor merda. Eu gosto muito de uma parada que o cara da Scarlet Imprint falou, que o Crowley tinha um grande mérito como artista plástico. Ele dava esperança aos artistas merda de todo mundo. É tipo Hitler, né, também, né? Caralho. Ai, cara, o Crowley é tipo Hitler. Guarda isso. Cara, eu tô pensando em duas artes do Crowley: o autorretrato dele como sol. Misericórdia. E os quatro monges vermelhos carregando um bode preto na neve rumo a lugar nenhum. Esse é o nome do quadro. Puta que pariu. Ai, gente, que bagulho ruim. Foi guacha aquela merda. Vou tentar deixar no post. Me lembra aí, André. Opa, eu te passo a imagem. Eu tô pensando em refazer essa imagem como exercício. Eu tô ouvindo isso há dois meses. Bom, eu vou falar pra vocês também aqui, cara. Tem toda aquela discussão que arte não tem valor, blá, blá, blá. Cara, o Crowley a gente pode falar o que quiser dele, porque ele fala o que ele quiser todo mundo. É ruim, cara. É ruim, ruim pra caralho. Enfim, aí a gente tem o liberal. Essa estrela em quantos graus? Quantos graus essa estrela aqui? Quantos graus? Como assim? É que você disse que essa tá inclinada em quantos graus? Ah, está em 16.7. Que isso que tá no meio não é a caosfera, né? A estrela do caos, né? Essa é a estrela do caos. É importante não confundir. É assim, né? A gente acaba usando. É importante, né? Mas... Não, é só a título de cultura geral, né? Caosfera é uma esfera. É 3D. Estrela do caos é uma estrelinha desenhada no papel. E tem 2D. Ritos que usam um e tem ritos que usam outro, né? Uhum. Mas o lance do Liberaon é que são os trabalhos mais avançados. E por conta disso, as instruções são dadas no nível muito... Simbólico. Simbólico. Né? Exemplo disso é que ele fala de eônica. Na verdade, ele leva a um outro patamar o lance do milênio, que já foi falado no Libernox, mas como uma missão social, vamos dizer assim, cara, dos magistas de conduzir esse novo eon. No próximo, ela é uma magia no tempo, tá ligado? Isso aqui, você tá lidando com o tempo, só que não é a escala mundana, é a escala eônica. Isso. Na caosfera ele fala, por exemplo, da criação de um utensílio mesmo, mais uma coisa física, que é uma caosfera que simboliza a expansão de consciência em todas as direções, que na verdade isso já é uma apropriação de cultura pop. Esqueci o nome do autor agora. É o do Michael Moorcock. É Michael Moorcock, exato. É, transubstanciação tem a ver também com transformação, mas no nível muito mais maluco. Cara, transubstanciação dá uma raiva porque é um poeminha. É. Não tem explicação nenhuma, foda-se. Cara, eu nem tento falar nada sobre esse E.ON, porque... faz sentido. O pior de tudo é que quando você termina... mas você tem que ler tudo antes, tem que estar meio pirado. Sabe aquele nível próximo de falar com o anjo? Você tá próximo de ver o anjo. Aí você lê isso aqui e você faz... caralho! Tudo tem sentido. Isso pra mim também se chama maconha. Na parte da etérica, ele fala de como o éter pode ser manipulado. E ele tá falando do éter... sentido quase ele faz levida. Ele é mental mesmo da parada. Assim, tipo... é que na cosmovisão do Peter Carroll, o caos a força motriz do universo, o Kia é a manifestação máxima do mago individualizado, e o éter é a matéria sutil que ele é capaz de manipular para realizar seus desejos. Das coisas, né? Transubstanciação é aquela parada doida, poeminha, que eu acho que ele fala sobre construção física de um. Eu paro pra pensar, cara, quantas dessas já não deve ter por aí, tá ligado? Quantas dessa ideia de construção de uma caosfera a gente não deve ter. Mas eu tô pirando, vamos lá. E tem a famosa reencarnação. Rapaz. Quer falar, né? Eu quero saber, assim, vamos lá. Fala em mim mais sobre isso. Bom, é o seguinte, primeiro ele parte do pressuposto que existe reencarnação. Acho que deu pra sacar. Segundo, ele parte do pressuposto que reencarnar ou não é uma opção. Como o Will falou, eu tô achando cada vez menos interessante esse negócio. Não. Pra galera que é evangélica, eu sei que tem muitos evangélicos que vêm aqui, eu sempre olhava com estranheza quando alguém vinha com aquela história de fui ao céu e voltei. Fui ao inferno e voltei. Will, se você for até o céu, você volta. Muito pelo contrário. Deus fala, desce o caralho, filho da puta. Desce você, meu. Vem cá, você é seu filho, né, cuzão? Você não foi, né? Deu um esculachado assim, pô. No livro de Bafomé, ele fala muito sobre a química cerebral envolvida nisso. É muito interessante. Em ir e voltar? Hã? No momento da morte. Inclusive, né? Em ir e voltar. Ah, tá. Em ir e ficar também. Tem aquele filme muito bom também, que é baseado no livro tibetano dos mortos, cara. Que é um... não sei quantas gramas? Não, eu tô ligado com ele, eu não vi esse filme ainda. Eu baixei ele. Eu assisti também, ele é uma piração da experiência. É o Enter the Void? Enter the Void. Que ele é uma experiência do momento da morte do cara, assim. Se você... que o cara morre doidão? Então, e ele tem uma última. A gente cita no Cinegnose também. Se você já teve alguma experiência de projeção, é aquilo ali. Só que você vê umas paradinhas que não é pra estar ali, no meio do rolê. Em dois momentos, acho que um é o que eu mais me lembro. Eu tinha certeza que eu quase fiz uma projeção astral quando eu era moleque. Tinha uns 15, 16 anos. Fui dormir. Aí, de repente, tô lá dormindo. Você não tem consciência que você está dormindo, por isso que você está dormindo. E aí, de repente, eu acordo assim, mas eu, tipo assim, não tava acordado, tipo, abri o olho. Eu alcancei uma lucidez, só que eu já tive sonhos lúcidos antes e aquilo não parecia um sonho lúcido. A sensação que eu tinha eu tive a sensação que eu tava subindo, tipo como se eu estivesse levitando aos poucos pra cima, e eu vi tipo um tubo de luz colorido, assim, mega psicodélico em cima, tipo. Aí eu tava cada vez mais, tipo, me desconectando, tava sentindo, assim, acho que é bem nesse adjetivo. E aí eu não fui. Eu, tipo, bom, apertei o... apertei você o... podia não estar aqui pra... Mas foi exatamente por isso que eu não fui. Porque eu apertei o botão de abortar e isso tava muito claro que eu tinha essa opção, porque eu pensei, cara, e se eu não volto? Aí eu apertei, eu não sei pra onde que eu tava indo. Eu não vi túnel de... Já fez algum desses rolês? Você viu um túnel de luz colorida? Não. Sabe, eu vejo o quarto diferente, eu vejo a materialidade alterada. Meio fora de proporção. Não, mas aí você acorda como se você estivesse num sonho lúcido, eu imagino, no mesmo ambiente que você tá dormindo. Você acorda lá. Ou não, mas você acorda lá. Então, o meu não foi isso. O meu foi tipo um estado de transição que eu não sei pra onde eu tava indo. Você viu São Pedro e Braços Abertos? Não, você já viu Avatar? Tem aquelas cenas quando eles vão transicionar pros aliens? Sim. Sabe o Avatar do James Cameron? Sim. Tem aquele momento de tudo colorido assim, blum, blum, blum, a pessoa vai pro ETzinho. Você já viu a descrição do Apocalipse? Apocalipse que jovem o cara deita na pedra e vê as escadarias, os 72 arcanjos subindo e descendo. Não é Apocalipse, não lembro. Ah. Nossa, tô ficando cristão meio bosta. Você já foi cristão melhor também, Will. Bom, já passou esse tempo. Então, aqui tem isso, que é a descrição de anjos descendo e subindo. Que ele fala, não, vi como anjos de asas abertas descendo e subindo com a rocha de fogo. É uma viagem... É esse túnel aí, cara. Tipo... Como é que eu vou chamar um coisa interpreta, se né? Anjos, né? É. Esse túnel aí, irmão. Você tava vendo o paraíso. Você quase embarcou, Deus queria falar com você. Ah, mesmo? Pior que desde criança, é o meu primeiro sonho que eu mais me lembro, é, e eu tive esse sonho frequentemente, então era alguma parada minha que eu não sei o que era. Que, tipo, várias noites eu tive esse mesmo sonho que era exatamente igual o que era. Meus pais, a casa dos meus avós e dos meus pais eram uma do lado da outra, e, tipo, eu sonhei que eu acordava que eu tava no meu quarto de criança ainda, e eu tava tudo escuro, tudo silencioso na casa dos meus pais, e eu notava que na casa dos meus avós tava todo mundo lá assistindo televisão, com meus pais, meus avós. Eu falei, opa, não vou ficar aqui, porque eu acabei de acordar. E aí eu passava pelo trajeto do lado de fora da casa pra ir até lá. E no momento que eu tava no meio do trajeto pra chegar na casa dos meus avós, uma luz começa a me puxar pra cima. É alien. Então, na época, eu não liguei isso a alien, porque eu não... Você estava exposto a essa cultura? Eu não estava exposto a essa cultura, mas eu tinha total percepção e noção, no, na lógica do sonho, que era Deus me puxando. Eu não sabia, não sei por que eu ia falar pensava assim, isso. Faça egrégora, andrégora. Acho que você foi escolhido. Tava meio arrependido. Você tá vivo por milagre, filho. Essa é a questão. Ah, mas isso não tem dúvida, não. Então, ele separa aqui três formas de você reencarnar voluntariamente. Uma delas é o rito vermelho. Voluntariamente. Cara, isso é muito viável. Vou reencarnar. Vou fazer uma parada pra reencarnar. Na nossa biblioteca de memes, que não é nossa, tem um bebê com uma cara de furioso assim, ó. Puta que pariu, reencarnei de novo! Ai, eu reencarnei de novo nessa porra, meu putaço assim saindo do bagulho. Absolutely putaço. É isso aí. Então, aqui ele fala que no rito vermelho, você já, quando já estiver meio velho, você arruma uma mulher. Ele fala que isso aqui só homem consegue fazer. Você arruma uma mulher. Jovem, forte. Jovem, forte. Engravida ela e se mata. Puta que pariu. Ó, oh, show! Transmitiu o legado da miséria, né? Transmitiu o legado da miséria pra você. Transmite mesmo pra você mesmo essa porra. O eterno que... retorno da puta. Caralho. E a mulher só se fode nessa, porque ela fica sozinha com o moleque. Não paga com a herança. Nem herança. Deixa eu só velho pobre, né? Desempregado. Mas se o magão da porra nessa altura do campeonato, não pode ser fodido da vida, não, meu irmão. Olha, em 2018. Não pode ser o cara da punhetinha da sigilo, cara. Não, não pode. É que a gente, cara, pelo amor de Deus. A gente tá tirando sarro disso, tá bom, nossa, gente? Não, deixa eu explicar. A gente tá tirando sarro, a gente não está incentivando nada. Tem ritos no percurso que não estão descritos que vocês não vão conseguir fazer. Então, antes de alguém tentar falar, ah, eu tô velho, vai ser a solução. Calma. Porra, é muita vontade de querer viver, né, cara? É ó, muita vontade, né? Vai lá, pelo amor de Deus, próximo. Ele traz aqui o rito negro, que ele fala que isso é quando hora você tá na merda e você não tem tempo de preparar a sua próxima reencarnação, você simplesmente rouba o corpo de alguém. Eita! Não. Só que ele fala que isso tem grande ano da merda. Você chega no chute. Você chega chutando. É tinha onde total. Se é, os sites fazem isso. É tipo uma na verdade, foto? Eu tava pensando no Alan Moore. Tem, eu acho que um dos... A Liga Extraordinária. O cara chuta alguém, tipo assim, porra, organizei tudo aqui pra reencarnar na grande criança, não sei o que, ela não deu, deu tudo errado. Ele pega, chuta uma pessoa pra fora do corpo dele e vai. Que... É exatamente isso. Ele fala que se você fizer isso direito, você expulsa o outro espírito. Senão vocês vão coexistir e vão viver com isso. Loucura. Até aquele corpo apagar. E tem o rito branco, que é aquela reencarnação vanilla que a gente conhece, que basicamente você espera morrer de causas naturais, na hora de morrer você visualiza uma estrela do caos e você manda sua consciênciazinha entrar num bebezinho que tá em formação. Antes dele desenvolver. Mas uma aí você alma, não né? sabe onde vai rolar essa encarnação. Sim, tal. Sim. Essa daqui é essa da reencarnação. É só uma esperança de que você possa trazer com você algumas das suas experiências, algumas das suas percepções da vida passada. Essa é a reencarnação standard do budismo. Essa sim, daqui. Exato. E cara, isso daí é só tipo assim, wishful thinking, né? Inclusive, porque não. Como é que o budista chama? Tulku? Eu não lembro. É o Buda cara. Vivo? É, acho que é isso aí. E deixa só eu constar mais uma coisa. Viveremos tempos incríveis nos próximos 20 anos, que eu acho que duvido que o Tenzin Gyatso dure muito mais que isso. Porque o Tenzin Gyatso é o atual Buda, né? Ah, tá. O atual... não é Buda. Dalai é Lama. Dalai Lama. É o atual Dalai Lama. Vai rolar aquele lance do filme do Keanu. Ele falou, o Dalai Lama disse que não vai reencarnar na China. Assim, enquanto tiver no Tibete, né? Enquanto tiver o Tibete sob domínio da China, não reencarna essa porra. Tá certo ele. Teremos talvez o primeiro Dalai Lama, tipo, loiro, tá ligado? É igual a menininha do Buda lá. E, segunda parte, e o cara que é o incumbido de bater com o Dalai Lama sempre, né? Que é o Dalai Lama e o vice Dalai Lama. Eles intercalam na morte e na vida pra que um identifique o outro. O cara que é pra identificar o Dalai Lama, ele está desaparecido, capturado pelo governo chinês. Caralho. Então, e tem uma lei na China que é proibido reencarnar essa autorização do governo. Então, muito provavelmente, nós teremos dois Dalai Lamas, um apontado pela China para finalmente dominar o Tibete, e o outro, que talvez seja a reencarnação real, loiro, alemão, brasileiro. Que vai ser tipo um Henrique Cristo, cara, ridicularizado por todo mundo. Com certeza vai ser brasileiro. Caralho. Isso vai ser brasileiro. Muito bom, cara. E o cara fala, eu sou Dalai Lama e tudo. Aham, tá bom, senta ali. E aí ele tem que vir com o conhecimento full, né? Só que o cara diz a lenda que quando um lama foda desse daí reencarna, ele traz consigo vários sinais do... Traz, do apocalipse junto. Não, de que ele é de fato a reencarnação. Ele marca no corpo. De memória, marca memória, no corpo. Lembra de item, lembra de conversa objetos, com pessoa. É. Traz sabedoria, porque aí que tá a questão. Ele não traz inteligência. Sabe de coisa que não teria como ele saber. Caralho, que tempo nós vivemos. Que tempo pra se viver. Porra. Ai, gente. Não, eu acho. Reencarnação isso. Autorizada pelo governo. Não, porque a China ela vai fazer a Revolução Comunista comprando o mundo. Né? Então ela compra o mundo é meu, a revolução tá feita, tá ligado? É isso que vai acontecer. Isso me parece um lance de uma cidadezinha na Itália que tava sem vaga no cemitério, o prefeito baixou uma lei dizendo que é proibido morrer. E se morrer? Quebrou a lei, tem que pagar multa, vai pra outra cidade. Tá? É impressionante, tipo, a China tá num lance que ela tem tanto dólar dentro dela que em qualquer momento que ela quiser, ela quebra os Estados Unidos. Sim. Ela e a Arábia Saudita. Então tu imagina que o mundo ele tá se equilibrando num castelo de cartas. Peraí que eu vou citar um. Que, cara, a qualquer momento a gente vai pro completo caos. Peraí. A equação de produção e consumo torna-se cada vez mais difícil de compreender ou equilibrar. Aqui, ó. Citando na fonte, página 101, caralho. Do. É isso aí. Do Peter Carroll. E não sei nem como terminar essa merda. Morrendo, vamos todos. É melhor, a gente termina com as perguntas dos patrocinadores. Isso, vamos lá. Cara, tem um cara fazer uma pergunta simples aqui que eu vou... Aí, o Lucas Pessoa tá aqui, ó. Não, vou perguntar o Leste de Zona tá bom, aqui. Sobre exercícios. Tem um amigo que está com facilidade absurda em não pensar em nada. Ele está fazendo errado ou está enganado? Eu achava que eu tinha facilidade em parar de pensar, principalmente de manhã, quando... Quando eu não estou pensando mesmo. Mas, na verdade, o que eu estava deixando é a informação passar por mim. Que é um outro estado interessante. Tá bom. Que é um outro estado. É um estado antes de não pensar em nada. Mas tá bacana, né? Se você não pensar em nada por um segundo, você é um vitorioso, tá? Só para avisar. Uhum. Não é uma parada, tipo... Inclusive, esse exercício de não pensamento que tem no Libera MMM é para fazer você perceber que é difícil pra caralho. Não é para você conseguir. Pensar. Exatamente. Last Dishonor. No começo, o prefácio do Liber fala que algumas coisas são antigas e desatualizadas. É algo relevante e datado? Ou datado? É algo relevante? É que ela colocou e datado. Não faz sentido a pergunta. Mas okay. Acho que era bem dentro daquilo que você estava pensando do Liber Nu. Isso aqui é uma... O Liber Nu é um retrato, uma janela da vida do próprio autor. Sim. Então... a magia do caos não parou na década de 70 de forma nenhuma. É bom a gente falar isso. Desenvolveu muito. Hoje a gente tem sigilos coletivos e... E pelo contrário, a gente quer incentivar essa coisa de você buscar mais coisas. De que, se a gente fala brinca e zoa que o sigilo não termina na punheta, é porque... Se o sigilo não termina na punheta... E também não termina no Liber Nu de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que o grande... que da magia do caos, essa coisa de estar mutacionando e estar sempre algo se renovando. E tem uma outra parada que é importante falar, cara, eu conversei isso hoje com o grupo do Magicando aqui, que não tem nada de, ai meu Deus, que fantástico, fora o Liberal, né? É. Não tem nada de, puta meu Deus, que fantástico isso aqui, não, essas coisas estão pulverizadas em vários outros locais, o que está aqui desvestiu as roupagens específicas e tá só a parte prática mesmo, ainda assim velado em algumas coisas. O grande mérito do Liber Nu, na verdade, é pegar essa informação pulverizada, colocar num lugar só, de uma forma que seja viável de você trabalhar sistematicamente. Sim. E o mérito da Penumbra foi trazer isso pra vocês, a meros. Compre Penumbra, apoie Magicano. Menos R$50. Quanto tá? Não sei quanto que dá. Na promoção é menos de 50. Cara, tem uma pergunta aqui que é o que as pessoas fazem de várias formas diferentes, que é o medo do choque de egrégora. Isso é o meu ponto de vista, que é um medo do choque de egrégora, que é um maçó. Acham que mesmo sendo Rosa Cruz, Martinista. Ativa, ainda faz sentido pra mim praticar o Liber Nu? Faz. Ah, cara, eu acho que sim, vai te salvar de muita coisa, inclusive, praticar o Liber Nu. Cara, como é aquilo que a gente disse no início, o Liber Nu é um roteiro. Deixa só eu falar uma parada assim. Choque de egrégora, se existe isso aí, vamos partir do princípio que existe, então? Também tem essa, tem que partir do princípio das coisas, senão não funciona. Vamos partir do princípio que existe. Você vai ter choque de egrégora se de manhã você praticar os ritos da Rosa Cruz, à tarde você praticar os livros do bagulho do caos, e à noite você praticar, porque você não definiu nada, tá tudo bagunçado. Eu nem vejo problema nisso. É, mas você já tá no avançado, Vinícius. É, eu tô dizendo pra galera que tá começando. É bom você saber o que é o que e o que não é. Você quer parar com isso? Eu quero praticar essa parada. Eu tenho um dia pra ver isso aqui, 2 dias da semana, 3 dias da semana pra ver isso aqui. Eu uso determinado tipo de roupa, vê isso aqui. Eu uso o banimento clássico do RMP para as coisas do martinismo e da Rosa Cruz. Eu uso o RGP para isso aqui. Sua mente já vai fazer diferença, não é burro, você entendeu? Ou seja, fazer diferenciações já, tipo... É, tipo, eu pratico hoje de manhã eu faço um rito de Goethe, à noite eu faço um rito de Enochiano. Porra, a vida dessa pessoa deve ser muito maravilhosa. No mesmo lugar, assim... É, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo problema do cara aí todo cagado de sangue na missa, entendeu? Sangue de bode na cara. De novo. Aí sim. Aí, isso daí, o Vinícius já está mais desconstruidão. Se você está entrando... Se você... está se perguntando isso, dá um passo atrás. É porque tem problemas pra você. Se você... Eu tô partindo do princípio que se é uma questão pra você, é um cuidado que talvez seja legal você tomar. Vai fazer diferença? Vai estourar a tua cabeça? Não vai. E assim, esses treinamentos que estão descritos aqui são tão genéricos e tão adogmáticos e tão desvinculados de qualquer crença específica que eles podem ser complementares a qualquer linha de trabalho. Nesse ponto você tem razão também. Sim. Mas eu acho que quando ela fala... Banda, você pode fazer essa porra? Tanto faz. É que eu acho que quando essa pessoa fala de magia do caos, ela não tá pensando só no Hibernum, né? Tá pensando em todo o arcabouço que hoje em dia tem e tal. E outra, você não precisa testar todos os exercícios. Não, faz o que você quiser. O pessoal tá perguntando quem é o Will. Não existe o Will, não tem ninguém aqui. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Esse cara aqui do lado é o Will. O Will, ele é um brother que estuda muito alquimia e astrologia, principalmente. Essa área da magia mais clássica é a área que ele trabalha. Apesar da prática dele ser relacionada à magia do caos. E é o cara que me acompanha em todos os rolês. Ele gravou com a gente episódio de Fullmetal. Fullmetal. E eu estou aqui para parar esse episódio... encerrar, porque eu perdi os últimos segundos da gravação. Então, não tem aí a despedida da galera. Então, vou fazer algo como eu sempre faço aqui. Acredito que vocês não vão sentir muita falta. É aquilo. Ósculo no bode pra todos vocês e praise the sun. Caralho, agora vem tudo, nossa, cara. Nossa, veio polícia, chegou... bombeiro. Só falta Vingadores, né? Quebra e entra. Não fala que... É, o meu problema é que eu não tenho esse pensamento. Sou muito orgulhoso. De quê? De se juntar as pessoas, não. Eu brigo até o final. Brigo até a minha morte. Cara, um desgaste. Não, então, pois é burro. Você sempre pode olhar pra pessoa e fazer aquela cara assim de... Tipo, tô concordo com você. Você não tá concordando, sua cara tá falando que você então, não tá concordando. Pois é, vou ter que levar muita porrada ainda. Transe mágico para você encontrar um mágico e transar com ele. Transante. Exatamente. Link no post do telefone dos magos transantes. Ai, eu vou tocar a punheta pro sigilo. Calma, cara. Não é. Gozar não é o objetivo, você entendeu? O objetivo você é não precisa fazer magia para gozar. É. Se você quer gozar, não arranje uma desculpa. Porque deixa eu mandar uma aqui rapidão. Já tem gente que... Eu sei que você faz isso. Você que tá ouvindo? Eu sei. Eu sei que você abre o Pornhub, né, e fala, vou fazer um sigilo aqui. Pra não criar esse sucubo. Vou fazer um sigilo aqui. Então você tem aquele monte de sigilo bosta, que é idiotice, só pra você ter uma desculpa punheta. Eu sei, cara. Eu tive 15 anos e peguei nesse livro. Você relaxa. Sabe, a Sucubo também sabe. Todo mundo sabe. O Will curte uma ira pra sigilo, não curte? Não, você curte ira, cara? Que para dessa? Ira só que curte, sou eu, não, cara. Aquela banda brasileira ruim. Tá. Como é que é? Alô? Não diga alô. Diga alô, Cristina. Caralho, que filha da puta. Eu vou fazer uma feitiçaria nessa rua, vai só bater carro aí. Eu já esqueci o que eu falei. Eu acho que se bater carro é pior. Não, 3 horas da manhã. Não é problema meu.